Projeto X Podcast. In blackest day, in brightest night, beware your fears made into light. Let those who try to stop what's right burn like my power. Sinestro's might! Começou mais um Projeto X Podcast e nessa semana uma profecia se inicia e sabemos que é chegada a hora. Chegada a hora de novo de falar de quadrinhos! Aê! É isso aí! Nessa semana vamos ao universo presenciar o início da mudança, caras. Tal qual a bandeira do Brasil, o verde e o amarelo se misturam. Porém, dessa vez sem harmonia. Apresentamos aí nessa semana a saga épica com os Lanternas Verdes, A Guerra dos Anéis. Ai, meu Deus do céu. Fazendo história. E o azul também estará presente ao final, né, Rod? É, se a bandeira do Brasil fosse norte pra história, bicho. Muito bom. É, se você for pensar, né, Ordem, o Sinestro, Progresso, Lanternas, tá tudo dentro, Rod. Tá tudo. Tudo isso numa faixa branca, maravilha. Tudo, é. Bom, mas estamos aqui reunidos em tropa novamente, porque a tropa persiste, essa é a formação que a gente tem que ter aqui pra falar de novo de quadrinhos. Hoje, novamente, uma equipe sensacional, com presença aqui de um convidado show de bola também. Então, pra iniciar aqui é o Lanterna Rhodes e aqui já Zion, com grandes poderes, vem um grande inútil. Aqui é o Lanterna Cabeça e no fundo, no fundo, até que o Sinestro tinha um pouquinho de razão. Ai, ai, ai. Ok, a razão dos ditadores, tá bom. Olha o nosso fascista aqui. O Hitler também tinha razão na cabeça, né? Vai falar isso. Ele tinha seus pontos que deviam ser levados em consideração. Meu Deus do ele céu. Ele tinha argumentos, né? No fundo, ele só queria um abraço. Ah, aqui é o Seiji, prepare-se para um podcast cheio de fanboysice. Ah, já digo logo. Ah. Tá mais com o Jeff Jones aí? Porra. Estou nu nesse momento, gravando. Jeff Jones, me possua. Me possua. Né? Me chama de Superman e me faz sangrar. E pra completar aqui a equipe, galera, nessa semana a gente conta aqui com a presença ilustre aqui de um camarada show de bola, amigo de longa data aqui, direto do Zero Hora e da Central HQ, o Konema. Prazer, Konema, Lanterna Recruta aí, ó. Aqui é o Konema e eu quero viver na cidade sem medo. Alright. Okay. Que não é São Paulo, tá? Diga-se de passagem. Mas é isso aí, senhores, carreguem seus anéis e se preparem para uma aventura épica. Então, nessa semana, nós vamos falar da revista do Lanterna Verde, o arco Guerra dos Anéis. Diferente de outros arcos que a gente comenta aqui, a Guerra dos Anéis, ela não teve uma revista principal com esse nome, né? Até, na verdade, ela nem tem esse nome. Lá fora, ela foi chamada como Sinestro Corps War, o Brasil trouxe pra Guerra dos Anéis. Cara, que confusão. Né? Não faça que nem o Rhodes, procure no Google Guerra dos Anéis e não achou nada. O Rhodes foi tentar entender como que funcionava, ele não deu em nada. Qual que é o norte, né? O que... Pra mim é Sinestro Corps War, eu sempre conheci assim. É, o Rhodes chega pra mim, mas cara, a Guerra dos Anéis tá dentro da Guerra do Sinestro? Eu falei, não, cara, só a mesma coisa. É, então. Não é uma dentro mas da é, outra. Mas qual que é a bola fora, né? É que Guerra dos Anéis é um termo que só rolou aqui no Brasil, velho. É, não What tem... What the fuck is going on? E pra piorar a situação, essa é uma saga que ela é grandiosa, mas ela é bem contida nas revistas do Lanterna Verde, né? Então, isso, ela é um evento de revista, né? Não um evento que transpassa, né? E acaba acontecendo em outros títulos, né? E aí, pra pesquisar isso, foi mó bagunça, meu. Porque você não acha, assim. A referência à Guerra dos Anéis aqui no Brasil, em material, você vai achar muito pouco como que funcionava, qual era a ordem. Isso. Né? Porque na época que chegou no Brasil na mensal, esse nome não foi utilizado tão forte assim, como foi depois, né? Uhum. E aí fica essa confusão toda. Bagunça. Mas esse arco, né? Eu tinha colocado na foto como minissérie, mas dá pra dizer que ele, na verdade, é um arco, né? Ele é um... Sim. Ah, é um evento contido, né? Ele foi publicado em paralelo nas revistas do Lanterna Verde e da Tropa dos Lanternas Verdes. Então, ele foi da 21 a 25 do volume 4 da revista do Lanterna Verde e das edições 14 a 19 do volume 2 da revista do Green Lantern Corps, né? A Tropa dos Lanternas Verdes. E ela foi publicada entre agosto de 2007 e fevereiro de 2008. Legal. Além dessas, ela também teve algumas algumas edições especiais que tiveram aí como número 1, mas que ela só serviu pra completar esse material. Então ela começa com a edição Sinestro Corp Special 1, número 1. Aí você tem nesse meio, você vai ter depois, você vai ter a Parallax número 1, Superboy Prime número 1, Super Cyborg número 1 e Eon número 1. Não foram séries que continuaram depois, mas elas entravam no meio pra te contar alguns pontos. É quase como se fosse o tie-in. Não é exatamente um tie-in, porque na verdade ele tá te trazendo conceitos antigos e recontando pra você lembrar, você que não leu ou não conhecia. Exato. Toda essa história, ela não teve um só escritor e um só desenhista, como as que a gente costuma contar aqui, porque como ela foi num evento mensal de mais de uma revista, tem vários artistas que trabalharam. O principal escritor é o Geoff Johns, que eu já disse aqui mais de uma vez, é meu escritor favorito, e eu acho que foi o grande nome da DC nos anos 2000 pra frente, e até hoje eu acho que teve alguém que reestruturou e que trouxe conceitos e que começou a trabalhar com a ideia de cronologia nos anos 2000 foi o Geoff Johns dentro da DC. Se a gente tem o Brian Michael Bendis na Marvel fazendo esse trabalho, o Geoff Johns fez isso na DC. Ele foi auxiliado pelo Dave Gibbons, que foi o desenhista de Watchmen, mas que aqui estava trabalhando com roteiro, e o Peter Tomasi, que era editor da época, escreveu algumas revistas e também é um excelente escritor da DC. Exato. Já os desenhos, eles são basicamente do Ivan Reis, junto nas revistas do Geoff Johns, e do Patrick Gleason, que é conhecido pela parceria que ele faz com o Tomasi. Então esses 5 seriam o centro principal da revista. O core seria a bateria de poder da história. É, exatamente. Olha, o Rod, ele tá procurando as referências. Mas seguinte, senhores, aí, o que acontece aqui nessa saga, né? O Geoff Johns aí, como o Cabeça falou, ele tem um papel, assim, muito importante, né, na história dos Lanternas Verdes. A gente até já comentou isso em alguns outros casts, né? E esse começo aqui de história, né, e todo esse rank que ele tá fazendo aqui, faz parte do início de todo um planejamento a longo prazo que ele se dispôs a fazer com os personagens, né, com esse universo aí dos Lanternas, né, o universo espacial da DC, né? O Geoff Johns é, óbvio, dentre vários bons trabalhos que ele realizou já, um dos, se não o principal, assim, em nível de notoriedade, assim, e é o run dele dentro do Lanterna Verde, né? E aí, essa história, né, a Sinestro Corp War, que eu me recuso a falar Guerra dos Anéis. Então, essa história, ela é o início, assim, né, faz parte do início, né, de todo um grande arco lá que ele tava prevendo lá pra frente, né? Isso é uma época legal, né? Porque refletia na época que a DC tinha esse tipo de coisa, né? Chamada planejamento. Na época que a DC seguiu o Batman e tinha preparo, né, caramba, cara? Caramba, cara, que saudade, né? Na verdade, o Geoff Johns, ele já disse que o Sinestro Corp War, na verdade, ele é um segundo ato de uma trilogia que ele tava planejando. Teve o Lanterna Verde Renascimento, aí teve o Sinestro Corp War, e isso gera depois A Noite Mais Densa, que é uma mega saga da DC. Então você vê claramente como esse Guerra dos Anéis, o Sinestro Corp War, ele tá preparando bastante o terreno por Noite Mais Densa. Exatamente. Uhum. Você vê as pontas sendo feitas pra ser amarradas lá na frente, entendeu? Exato. E uma coisa que durou muito tempo. Não é assim, ah, eu vou fazer agora pra fechar na revista que vem. São anos de planejamento que ele teve. Primeiro, ele teve a liberdade de fazer isso, que é uma coisa que hoje em dia cada vez os roteiristas têm menos essa liberdade de trabalhar a longo prazo. A DC mesmo teve vários problemas disso com o 952. E além disso, uma preocupação e um carinho, um cuidado de fazer isso funcionar. O que que acontece? O Geoff Johns, ele tem uma característica que uns gostam, outros não, às vezes funciona, às vezes não. É que ele gosta de trazer elementos clássicos atualizando o personagem. Às vezes, as pessoas não gostam. Por exemplo, a fase do Flash é muito criticada. Quando ele trouxe de volta o Barry Allen e atualizou ele com elementos que eram do Wally, tudo bem, eu entendo. Geoff Johns é o senhor retcon safado. Ah, não é retcon safado. Eu concordo que ele gosta de trabalhar com essa questão do retcon, mas ele sempre busca deixar isso coerente com o que já existia. Ele tem uma preocupação com cronologia muito grande. Tanto que, no caso, tudo bem, o Flash é uma história à parte porque ele pegou um público que, na verdade, já não conhecia o Barry Allen desde a década de 80 e que estava acostumado com o Wally, né? Não tem o que fazer. Aí, infelizmente, não teria como ele ganhar essa briga. Mas o run dele nos Titãs é muito importante porque foi uma retomada depois da fase do... uma fase boa que teve na época do Wolfman e do Pérez. O run dele pelo Superman é muito elogiada, né, na época. Fora as contribuições dele que teve, né, no caso da Crise Infinita, querendo ou não, tinha mais gente, mas ele era um dos que estava encabeçando todo esse processo. Depois o próprio 52, 52 semanas. Mas o principal papel dele, eu acho que foi no Lanterna Verde, porque ele primeiro trouxe o que o Seiji falou, ele trouxe o herói de volta de um limbo que ninguém sabia exatamente onde que ele estava colocado. Sim, planejado isso. Planejado, foi exatamente. Ele conseguiu emendar isso com cronologia já existente, que vem desde a década de 80 e até antes, se bobear. E ele faz um turning point inacreditável inevitável que começa nessa saga. Então, assim, ele mudou totalmente o status quo do personagem e da tropa. Eu acho que a grande virada é na Sinestro Corps War. Sim. E você vê que tanto que nessa, depois dessa época, graças a essa história e depois do que veio a ser A Noite Mais Densa, o Lanterna Verde foi, durante algum tempo, o carro-chefe da DC. Foi a revista que mais tinha relevância e importância, junto com os outros grandes super-heróis. Tanto que A Noite Mais Densa englobou todas as outras revistas. Virou Sim. aquele mega arco de, né, todas as virou revistas. Virou uma mega saga da DC. Virou uma mega saga. A história do Lanterna Verde se transformando numa mega saga. Foi acrescente, né? Não, e é um conceito que já existia. E ele só reaproveitou. Ninguém nunca aproveitou, sabe? Porque qual foi o grande ponto dele? E eu acho que é o grande diferencial do Lanterna Verde que pouca gente tinha entendido. O Lanterna Verde, quando ele foi na Era de Prata, quando o Júlio Schwartz reestruturou o personagem e criou, saiu do que era o Alan Scott, que era aquela coisa mais era de ouro, super-herói com magia, né, não sabia aquelas coisas, e trouxe pra essa coisa espacial da tropa, de todos os 3.600 setores, não sei o que, e aí começaram a fazer as brincadeiras com juramento, com livro, tem aquela história que foi muito importante pra ele, que é a história do Alan Moore, que é o Tigres, né, que durante muitos anos ela foi totalmente esquecida e desconsiderada, e o Geoff Johns trouxe ela de volta e colocou ela como cronológica e muito importante pra mitologia do personagem. Ele entendeu, ele olhou e falou, cara, olha a quantidade de mitologia e história que existe nessa tropa, nessa unidade. Então, assim, ele olhou pro Lanterna Verde e falou, esse personagem, ele é um ícone, ele tem que ser reaproveitado como tal. E dois, a tropa não é só, ele faz parte de uma tropa. Como que eu posso explorar essa tropa de uma maneira muito maior e muito melhor? Então, ele pegou todo esse resquício de mitologia, que é uma coisa que nenhum outro personagem da DC tem. Então, assim, de histórias, de livros, de passado. Porque, querendo ou não, a tropa é um conceito que existe desde a origem do universo. Então, em tempos de história diegeticamente falando, a tropa é o que mais tem coisa. Tem o maior lapso temporal dentro do universo DC. Então ele conseguiu reaproveitar toda essa cronologia, essa mitologia, e reaproveitar isso de uma forma que realmente todo mundo que leu na época elogiou e falou, caramba, olha como esse personagem pode ser legal e olha como você consegue trabalhar mais do que, sei lá, ele batendo em bandidos com uma luva de boxe na Terra. Ele conseguiu entender que o conceito do Lanterna Verde podia ser espacial e muito mais amplo do que só um herói na Terra ou uma ou outra aventura no espaço. Sim, ele expandiu muito o universo. Ele não focou só as Lanternas Verdes, a grande contribuição dele também criar tropas de outras cores, e um fenômeno muito importante para ver a importância do Lanterna Verde na época do Geoff Johns. Tivemos os Novos 52, em que todos os heróis sofreram reboots, tá? O Batman do Grant Morrison sofreu um reboot parcial, mas o do Lanterna Verde não sofreu mudança. A história continuava, seguia. Do ponto que tava. Não mudou. É, uma porque o Geoff Johns, que era o cara que tava cabeçando o reboot também, né? Então... É, não, ele não idealizou, mas ele virou o editor-chefe da época. Aham, uhum, mas ele tinha um pouquinho de voz pra falar, não vai mexer em nada, mas sim. Cara, mas tava tão bem encaixadinho, não precisava mesmo mexer. Ah, não, realmente... Mas isso mostra também, aí, é um pouco fora, mas dá pra ver como realmente não foi, o Novos 52 não era pra ter saído, porque o Johns tinha planejado onde ele queria chegar com o Lanterna, né? Aí os caras quiseram fazer o Novos 52, ele falou, não, eu vou terminar a minha história. Foda-se vocês, eu vou terminar o que eu tenho em mente, o que eu tenho planejado desde, sei lá, 2003, 2004. O legal é saber que ele tinha poder pra fazer isso, né? Porque se fosse qualquer outro tipo de roteirista, os cartolas da DC poderiam ter metido a mão no peito dele e falado, esquece isso, morreu. É, exatamente. Os únicos dois que conseguiram fazer isso foi o Grant Morrison com a Fundação Batman, a Corporação Batman, e o Johns com Lanterna Verde, só. Tanto que teve a Guerra dos Lanternas Verdes, Novo 52 aí, e continuou as histórias, a Ascensão do Terceiro Exército, a Fúria do Primeiro Lanterna, e não afetou. Sim, sim. Não foi afetado pelo reboot. É, assim, também não causou uma inconsistência tão grande assim. É estranho, mas pelo menos ele conseguiu fazer de um jeito que, assim, não foi tão estranho, porque, querendo ou não, o Lanterna já tava afastado um pouco da Terra, então ele não influenciou tanto no... Legal. É, mas ele chegou a tirar o Lanterna da Liga da pra Justiça, isso, porque parecia que tava ficando esquisito. Assim, pra resolver. O Lanterna dentro da tropa, beleza, não mudou, a interação dele com o pessoal da Liga da Justiça afetou um pouquinho, sim, mas, assim, não rebootou o universo dele, antes de mais nada. Sim, não, sim, sim. Tava tudo... Não precisou recontar origens, né, novamente. Eu acho que desde a entrada do Johns nos roteiros do Lanterna Verde, principalmente o Sinestro, que eu via ele como um vilão bucha. Um bocó de bigode. Exato. Ele cresce tanto que daria um podcast só pra falar desse crescimento dele. Pô, sim, sim. Porque ele entende, ele vê o potencial do discurso, o potencial do personagem, que tava, assim, apesar de ter sido utilizado, tava meio mal aproveitado. Muito mal aproveitado. Mas voltando aí à Guerra da Tropa Sinestro, o que é importante a gente falar aqui também, né? A história, ela é construída, né? Ela foi construída com toda uma base aí de heróis, de acontecimentos que a DC também sabia valorizar na época que ela foi feita, né? Uma coisa, assim, que é unânime, assim, eu não lembro nem se a gente chegou a definir em alguns castes, assim, com tão clareza, assim, mas, pelo menos na minha visão, assim, o principal da DC Comics, né, até então, antes dessa nova era aí dos 52 aí, a base forte que a DC tinha era legado e acontecimento, né, então ela sabia valorizar personagens, ela sabia medir o peso, né, de mega sagas, mega arcos, né, dentro da cronologia aí de cada herói, né, que ela gerenciava. E essa história, né, principalmente, ela leva muito em conta isso. A gente aqui, antes de pular pra uma sinopse, a gente vai até fazer uma introdução aqui a alguns conceitos, né, pra você entender um pouquinho melhor a história, mas isso é importante também, né, e parte disso também que faz essa história pesar tanto, né, dentro da cronologia da DC, né, de ser tão importante, não só pro personagem, óbvio, né, repaginou o Lanterna Verde, tá dando mais força, né, de um momento que ele não tinha tanto destaque, né, mas assim, foi muito importante. E a gente tem conceitos aqui que a gente precisa passar por cima, nem que seja de maneira rápida, assim, pra ajudar quem é marinheiro de primeira viagem a entender um pouquinho a história, né. Sim, até porque a gente tem uns ouvintes aqui que não são leitores assíduos de quadrinhos, na verdade, até dentro dos leitores assíduos de quadrinhos, eles se perdem com o Lanterna Verde, sabe? É, sim, né? Porque, assim, o Batman, o pessoal conhece, assim, a origem dele, a origem do Superman, o pessoal conhece, tá amplamente difundido na mídia. A do Lanterna Verde não é tão, assim, amplamente. O Lanterna Verde, ele tem alguns problemas, que é, primeiro, que é o Lanterna Verde não é só uma pessoa. Então, você tem esse conceito de quem que é, o que que aconteceu, aonde que tá. Quem leu, sei lá, na década de 90 era o Lanterna Verde, quem leu antes era outro, quem viu o desenho era outro. Cara, até tendo uma história engraçada sobre isso, que eu lembro na época que eu morava em São Paulo, que eu vi dois caras no metrô discutindo que o Lanterna Verde era negro e o outro falando que não. E aí, então? É, exatamente. Um achando que o outro era maluco. Exatamente. Eu falei, cara, como que você tá falando que não? É o meu nome, né? É. Então é bom a gente explicar pro ouvinte, né, um passo a passo até a gente chegar nessa história aqui, né, do Guerra dos Anéis. E como, porque como a gente disse também, o Geoff Johns é uma pessoa que se preocupa com a cronologia, então ele não desconsidera as coisas antigas. Então essas coisas vão aparecer e podem tornar alguma parte do entendimento um pouco nebulosa, porque esse arco, apesar de você entender o plot central dele lendo, tem conceitos que são anteriores à história, tem coisas que ele tá puxando. Eu acho muito maneiro também, porque o conceito da Tropa da Lanterna Verde, ele pode se resumir assim, de um jeito muito maneiro. Você pega suas duas mãos, faz formato de palmatória aqui, fecha um pouquinho o olho assim e grita assim, aliens. Tudo. É. Mas vamos fazer essa grande viagem no tempo. Então vocês sentam que vai ter 50 anos de cronologia em alguns minutos. Pra iniciar do básico, define aí o conceito da Tropa dos Lanternas aí, ô cabeça, se o pessoal entender. Então, a Tropa dos Lanternas Verdes é uma espécie de polícia espacial criada pelos Guardiões do Universo, que seriam seres que estão desde o seu início lá. Eles entendendo que eles, como seres superiores, precisariam ajudar e tomar conta do universo, eles tentam criar primeiro um exército que são os Caçadores Cósmicos, que são uma espécie de robôs que não dão certo, causam vários desastres, e eles entendem, olha, então pra gente tomar conta disso aqui, a gente vai precisar de seres vivos. E aí eles criam a Tropa dos Lanternas Verdes. Então seriam pessoas selecionadas que teriam a capacidade de sobrepujar o grande medo. Porque eles entendem que o medo seria a principal trava de qualquer pessoa que quer fazer uma mudança. Ou a única forma de você enfrentar o mal seria não tendo medo dele. Então eles selecionam essas pessoas com grande força de vontade, entregam pra eles um anel energético, que seria a arma mais poderosa do universo. Que seria um canalizador de toda a sua energia de força de vontade. Com ela você pode criar projéteis, você pode voar, criar escudos de força. O anel também é uma central de inteligência, então ele traduz idiomas, ele tem base de conhecimento. E aí eles dividiram todo o universo em 3.600 setores e colocaram um lanterna em cada setor. Como aqui no Brasil a gente tem um governante pra cada estado, você tem lá um lanterna verde pra cada setor. A Terra, ela tá no setor 2814, ela era patrulhada pelo Abin Sur, que caiu na Terra e entregou o anel para o babacão do Hal Jordan. E aí ele se tornou o responsável pelo setor 2814. E aí a gente tem o início aí, toda a construção aí da história dos Lanternas Verdes. Lembrando que esse conceito é do início da Era de Prata, que surgiu em 1959. Já tivemos o Lanterna Verde da Era de Ouro, mas é diferente, porque o anel dele vinha de poder mágico, né? Exato. Não é tecnologia, não é tropa. A tropa vem do Hal Jordan, da Era de Prata. O Julius Schwartz, na década... 59, ele criou. Em 59, quando os quadrinhos precisavam ter um viés mais tecnológico, mais científico, era isso que estava na moda. Então ele atualizou o conceito para essa polícia interespacial, né? Foi daí que veio. Tanto que ele foi o responsável por atualizar o Flash no Barry Allen e o Lanterna Verde. Tanto que eu acho que dentro das histórias da DC mesmo, o Alan Scott, ele é considerado um membro da tropa do Lanterna Verde, mas por honra só. É, ele é tipo um membro honorário, assim. Eles consultam o Alan Scott falando, cara, deu merda, o que, que a gente faz? Né? Porque ele tem uma energia, porque essa coisa da energia verde, a força verde, ela não é um conceito também, que é a força de vontade, ela é um conceito estático. Então ele tem sim uma ligação com a força de vontade, mas ele tem uma ligação com a magia, né? A própria filha dele, que é a Jade, tem ligação com a tropa, apesar dela ser filha do Lanterna. Então, assim, esses dois conceitos do Lanterna original e da tropa se entrelaçam de alguma forma, mas ele não foi criado assim. O anel dele não é o anel dado pelos Guardiões. Isso. Tivemos, então, o Hal Jordan. Depois tivemos, posteriormente, a introdução do Guy Gardner, que é outro da Terra, né? O falastrão Guy Gardner, que todo mundo gosta dele. Tivemos também o Jon Stewart, um negão, né? Ele entrou também, né? Uhum. Naquela época era mais por cota, mas, assim, ele é um cara muito legal também. Se você viu o desenho da Liga da Justiça, é ele. Exato. Exatamente. E aí, a gente chega na década de 90, aonde a DC decide, no movimento editorial, em mudar status quo de seus personagens. Então, nós temos a morte do Superman. Isso. Nós temos a queda do morcego. E no Lanterna Verde, eles decidem... O Flash já tava morto, o primeiro Flash, depois da Crise Infinitas Terra. Eles decidem que, na verdade, eles não iam matar também o... Não iam matar o Lanterna Verde, mas eles iam transformá-lo em vilão. Era outra forma de você mudar muito o status do personagem. E aí, eles criam um evento interligado entre o retorno do Superman, que seria o... Você ter o Super Cyborg, ele destrói a cidade de Gold City, que é a cidade natal do Lanterna Verde. Ele, por se sentir culpado de não estar lá naquele momento, não ter protegido a sua cidade e impedido de reconstruir a cidade com seus poderes e a sua própria força de vontade pelos Guardiões, ele simplesmente pira e decide que ele vai exterminar os Guardiões e a tropa, né? Essa é uma clássica história que é do Ron Mars, que é o Crepúsculo Esmeralda. Exatamente. Os Guardiões não deixaram ele fazer isso. Ele foi lá e foi atrás de todo mundo, matando todo mundo até chegar a Oa, e ele entrou dentro da bateria central de Oa, né? Antes disso, ele acabou enfrentando o Sinestro, matou o Sinestro, né, também, né? Quebrou o pescoço dele. A ideia era uma coisa assim, eu não posso deixar eles me pararem, não sei o quê. Ele não queria atacar, tanto que ele se sente muito mal quando ele mata o Kilowog, mas ele tá totalmente pirado. Eu também me sentiria mal se matasse o Kilowog. Mas ele tá totalmente pirado. E aí ele entra na bateria central de Oa, que seria a fonte do poder de toda a tropa, absorve o que tinha lá dentro, explode a bateria e acaba com a tropa. Então, assim, daquele momento em diante não existia mais tropa dos Lanternas Verdes, e existia apenas o Hal Jordan, que se autodenominou o Parallax dali em diante. Exato. E naquele momento um monte de fãs revoltados. Exatamente. Só que aí, como eles queriam renovar os conceitos, o que acontece? Os Guardiões se reúnem, distribuem todo o seu poder pro Gunther, que consegue reconstruir um único anel, que é entregue a um bêbado num bar, que é o Kyle Rayner, que vem a ser aí o Lanterna Verde da década de 90, que acho que muita gente conhece. Quem leu por essa época provavelmente teve contato com ele como sendo o Lanterna Verde. Uhum. Você... O Lanterna Verde que tem medo, né? É, porque ele é diferente, né? Ele não foi escolhido pelo sistema da tropa. Então, assim, porque a tropa, ela é escolhida, eles têm um sistema lá, sei lá, um algoritmo programado, que eles conseguem identificar a pessoa que ela consegue sobrepujar o grande medo. E o Kyle não foi escolhido por isso. Ele era, tipo, o cara certo. Porque se ele não tivesse ali, provavelmente o Gunther teria dado o anel pro mendigo que tava do lado dele. E a gente teria, né, todo um plot diferente de história. Bom, e aí nós temos, você não tem tropa, tem o Parallax, que é o Hal Jordan, vilão, você tem o Kyle Rayner como único lanterna. Aí você vai ter o Hal Jordan tentando reconstruir o universo por meio do arco Zero Hora. A mega saga da DC. Uma mega saga. Coisinha pra caramba, contestada. Confusa, não saiu do jeito que era pra sair. Teve algumas mudanças com relação ao que era multiverso, não sei o que. Saindo disso, você vai ter alguns arcos que são a reestruturação da tropa, que começam com a noite final, quando o Hal Jordan, ele se sacrifica pra destruir um ser que tava comendo o sol e acabar com a Terra. Esse sacrifício dele, ao final, ele deixa lá um testamento, usando a energia dele, blá blá blá blá blá. Ele reconstrói Oa, reconstrói a bateria central, e ele acaba virando o Espectro. Não, ele morreu em 96, na noite final. Isso. Depois teve toda essa reconstrução. Esse arco do testamento. E em 99 saiu o arco O Dia de Julgamento, né? Em que o Espectro, ele tava sem o hospedeiro, né? O Jim Corrigan tinha ido pra um lugar melhor. Tinha ascendido pro paraíso, e o Espectro precisa de um hospedeiro, manter ele sob controle. Teve uma história toda assim, né, de que o Hal Jordan foi escolhido pra ser esse hospedeiro. E ele se tornou o Espectro. porque o Spectre, ele tem muito essa questão, ele é o espírito de vingança, né, como ele é conhecido, e ele tem muito essa questão de você terminar uma coisa que a alma que carrega ele não terminou. Então o Hal Jordan tem muito ressentimento pelo que ele fez, e ele não conseguiu ainda desapegar daquilo, ele não conseguiu atravessar essa barreira e se sentir bem. Então assim, porque ele tem muita coisa, ele matou muita gente, ele causou muito problema ao universo, então ele fica com essa âncora aí junto com o Spectre. Sim, isso foi em 99. Exato. Em 99 você já tem a mão do John, salvo engano, no espírito de vingança o John já tá começando a mexer os pauzinhos dele. Depois disso, a tropa, ela é reestabelecida, e aí vem o evento da Crise Infinita, aonde a tropa se mete na Guerra de Thanagar, que é um dos grandes eventos prévios à crise em si. Depois disso, você vai ter o retorno do Hal Jordan. É, na verdade é antes. É antes da crise. Renascimento é 2004, 2005, a crise é 2005, 2006. Tudo bem. Aí você tem isso, o Hal Jordan, ele volta como membro, perde os seus cabelos brancos, mostrando que ele não é mais tão velho. Ressuscita. E aí, é. Ressuscita, e aí estamos mais ou menos próximo desse momento. Porque o que aconteceu? Ah, é, nesse ponto, o Kyle, pouco antes disso, ele cria de novo os Guardiões do Universo, usando o poder do Ion, mas os Guardiões decidem devolver meio que uma força pra ele, e ele acaba se tornando, aspas aí, o anjo, né, o Ion. Ele recebe o poder do Ion. Isso. O Lanterna Sem Anel. E vale a pena explicar que também que no Renascimento foi explicado que o Parallax, né, que estava dominando a mente de Hal Jordan. O Hal Jordan não ficou louco e ficou malvado. Ele, na verdade, estava sendo controlado, manipulado por uma entidade chamada Parallax, que representa o medo. Estava guardado dentro da bateria central. E aí, pronto, ele se libertou, controlou o Hal Jordan. E quem estava fazendo as maldades era essa entidade, não o Hal Jordan. Né? Essa é a desculpa que deram. E o modo que o John Jones faz isso, o modo que ele liga todos esses pauzinhos, toda essa linha do tempo que o Cabeça falou, é muito maneiro, né, cara? Ele pegou, ele analisou a situação e falou, dá pra fazer, dá pra colocar aqui a culpa em outra coisa. Com isso ele explicou por que os Lanternas tinham fraqueza contra o amarelo e agora não tem mais. Então assim, como o Rod falou, é um retcon? É, porque ele reescreve uma parada do passado, mas foi bem feito. Foi muito bem feito. Foi bem escrito, foi bem pensado, dentro de tudo aquilo que ele já tinha estudado sobre Lanterna Verde. E logo, mais ou menos logo após isso, nós chegamos ao nosso momento atual. Cara, que viagem no tempo, viu? Porra, você viu quanto de cronologia que a gente falou? Que aí o momento é mais ou menos o seguinte, a tropa tá começando a se estabilizar, ela tá começando a trazer novos recrutas, estão começando, né, a suprir as baixas. O Hal Jordan ainda é alguém contestado, as pessoas ainda têm medo e ainda têm receio do que ele pode fazer, e eu acho isso muito interessante porque o Jones deu peso a uma coisa que aconteceu no passado, gerou consequência. Então não é porque ele voltou a olhar o Mar da Terra Verde, olha só que bonito tudo. Então assim, as coisas têm peso. Então tudo que ele fez lá atrás ainda hoje tem impacto. Então tem aqueles Lost Lanterns, né, os Lanternas perdidos, na tradução. Perdidos. Que foram os Lanternas que sobreviveram ao Hal Jordan louco, inclusive a Budica que perdeu a mão, os outros Lanternas, todos eles ainda têm um sentimento de revolta muito grande. Então eu acho que esse peso e essa consequência de uma história aí há 10 anos atrás que eles conseguiram trazer, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso que dá o clima, e por isso que a revista do Lanterna funcionou tão bem, porque ela tem esse peso, as coisas têm consequência. O passado não foi simplesmente apagado porque não foi tão legal. Eles conseguiram dar uma contornada, dar uma mexida, e isso tem valor até hoje. Então, os Lanterna, o Hal Jordan é contestado, o próprio Kyle Rayner, ele não sabe se ele merece tudo aquilo que estão falando dele, ele perdeu muita coisa. A gente sabe aí, quem acompanhou sabe que o Kyle sofreu muito por conta de ter sido Lanterna, perdeu a mãe, perdeu a namorada. Namorada. A própria Dona Troy tava morta nessa época, não tava? Foi a namorada dele. Então, assim, ele perdeu muita coisa, então ele não sabe exatamente se ele merece estar ali. Enquanto isso, você tem o Guy e o John, que também não sabem como que eles vão poder agir nessa tropa. O Guy, ele, se não me engano, ele já era guarda de honra nessa época, por incrível, mais maluco que isso possa parecer. Depois o Jones até explica isso lá na frente. Então, você tá numa situação onde os Lanternas da Terra não estão 100% restabelecidos, mas a tropa estava indo ok, né? Estava. E aí, depois de tudo isso aí, a gente finalmente chega no nosso momento aqui, né? A hora de fazer aqui a nossa sinopse especial, né? Exato. Viu como é fácil explicar a Lanterna Verde? A cronologia é tão simples, gente. Acabou de resumir pra você aí. Acabou de resumir. Né? Quase 60 anos de cronologia em 15 minutos. Nossa. 60 anos de quadrinho em 15 minutos. Podia virar um programa. Podia, né? Explicando da cronologia. Here comes a new challenger! Primeiro ponto, deixa eu deixar claro uma coisa, tá? Antes de começar a sinopse. Cara, eu não gosto de Lanterna Verde. Desculpa, gente, desculpa se você tá ouvindo e curte, mas eu não gosto do personagem. Um sujeito, um cara que se diz super-herói e usa um anel verde pra conjurar luva de boxe, cara, não dá carrinho. Não, não, tá, foi mal. Mas como tá no contrato aqui do Projeto X e tudo, que eu tenho que bolar uma sinopse, vamos lá. Até porque eu gostei dessa saga, tá? Achei bem legal. Aqui temos o ressurgimento do Sinestro, que tu não conhece, né? Aquele cara roxo, cabeçudo, que usa um bigodinho de Hitler. Ele comanda a tropa amarela, que dessa vez vem reforçada, formada por todo tipo de criatura bizarra que tu pode encontrar na galáxia. E qual o objetivo desses caras maus, né? Dominar o cosmos através do medo e fazer todos se ajoelharem. E se der pra chutar a bunda do Hal Jordan no meio disso, né? Melhor, né? Muito melhor. Então temos a galera que veste amarelo, querendo dominar o cosmos, enquanto a tropa dos Lanternas Verdes está no meio de uma crise por conta do comportamento dos guardiões. Alguns lanternas não estão satisfeitos com o comportamento dos seus comandantes. Detalhe, tá? Se tu não conhece, os guardiões são aquela cópia barata dos Smurfs. São basicamente Smurfs superdotados que jogam raios verdes. Então é isso, galera. Crise na tropa, no meio de um ataque do exército de lanternas amarelos. E conseguirá Hal Jordan salvar o cosmos dessa vez? Conseguirá ele vencer o Sinestro? Ou talvez obrigá-lo a fazer o bigode, né, cara? Porque com aquele estilo não dá, né? Não dá certo. Descubra lendo esse quadrinho, tá? Fim da sinopse. E um abraço aí, galera, do Projeto X. Yeah! E aí, o que que acontece aí, finalmente, com essa saga, né? A gente teve toda essa introdução aí, o Sinestro aí tá galgando aí a criação de uma nova tropa, né? Ele se apoia aí, como a gente comentou aí, no medo, né? E por isso aí a justificativa da cor amarela, né? Que na teoria seria o espectro do medo, né? Então, de novo, é o Jones criando aí conceitos que ele vai trabalhar melhor lá na frente também. É, quer dizer, o amarelo já existiu, o conceito exato, do amarelo, né? Ele só dá uma refinada isso. Isso. E aí, o que que acontece? Dentro desse plot aí de buscar seres que tacam terror aí no universo, né? Ele cria uma tropa aí com uma identidade muito única, né? Que são putz, uma putz tropa feia do caramba, né, cara? Os alienígenas mais bizarros da face da Terra. Tem que dar medo, né? Primeira coisa pra dar medo é a aparência, pô. E todo esse processo aí, bem no comecinho da história aí do recrutamento, é bem naquele clima de começo de história, né? O que que tá acontecendo, né? Esses anéis aí foram criados, estão viajando no universo aí procurando seres do medo. E aí a gente tem realmente o começo mesmo da história, né? Que é a tropa Sinestro surgindo, né? E começando aí a espalhar o terror, né? Seja matando Lanterna Verde, seja aí se impondo, né, dentro de planetas. E isso que meio que cria o mote da história, né? A tropa do Sinestro tentando causar o grande medo, né? E organizar o universo, organizar a galáxia com base aí nesse conceito, né? De medo, de autoridade, né? Que é bem parte da faceta do Sinestro. Outra parte importante também dentro da história, e aí já tem um pouquinho spoiler assim, mas aquele spoiler saudável, né? Que mais instiga do que prejudica. Capítulo isso, gente. Tá no primeiro capítulo. Não, assim, é um spoiler porque é uma coisa interessante, mas tá no comecinho. Que toda essa história, né, principalmente o primeiro capítulo mesmo, ele é muito frenético, assim, né? Ele acontece com muita coisa. Então você vê as tropas aí tendo que se virar com a insurgência do Sinestro, os guardiões aí meio não sabendo o que fazer, né? Porque os caras são tão racionais que eles não têm essa linha de raciocínio, assim, dinâmica, né? Pra lidar com esse tipo de situação. Você tem aí os Lanternas se reestruturando, como o Cabeça tinha comentado aí, a tropa ainda tava no momento fraco, né, de se restabelecer, e aí tem todas as diferenças lá, e aí esse ataque acontece no meio de uma grande reunião, a gente vê muito, muito Lanterna Verde morrendo, né. Isso é um ponto interessante, porque esse arco, ele é um dos grandes que tem nome de guerra, mas é um dos poucos que realmente eu senti o peso de morte e de lado, porque quando a gente tá tratando de guerra, ainda mais quando você fala de guerra, o principal nome que vem, a gente sabe, é a Guerra Civil. Mas como ela tem muito super-herói, a gente comentou, é muito difícil você matar pessoas ou personagens, né? Exato. Mas aqui, como você tem uma gama muito grande de lanternas, mas que, por mais que eles não sejam principais, eles são muito diferentes e eles chamam a atenção, você sente o peso das mortes. Você vê que realmente tá acabando. As cenas, eles não poupam elementos visuais. Eu acho que a arte da HQ, ela ajuda muito nesse ponto. A guerra é muito bonita, ela é muito visceral. Você vê realmente como aquilo afeta os lanternas, principalmente o Hal Jordan, que deveria ser o líder dali. Ele sempre foi o pilar da tropa, mas depois da volta dele, a tropa tá sem um líder. Os guardiões nunca foram líderes, eles são muito mais pra coordenadores do que realmente pra pessoas que motivam e que levam pra frente. Então você vê essa tropa caindo, vários alienígenas morrendo, aí você tem cenas deles depois recuperando os corpos, contando os anéis, então pesa, entendeu? Foi feito de uma forma que você sente que realmente aquilo é um clima de guerra. Exatamente, né? Baixas e toda a merda que tem guerra. E logo nesse primeiro capítulo, pelo menos eu reparei muito quando eu li a primeira vez, o maior destaque ataque de mortes são pros novos recrutas, são pras pessoas que acabaram de se tornar Lanterna Verde, porque eles ainda não conseguem ter aquela coisa de sinto medo e supere, porque dos lanternas mais velhos, você até consegue ver que eles são atingidos pelas rajadas amarelas, mas elas não afetam eles. Exatamente, porque isso é um pouco interessante, porque como a tropa tá se reestruturando, ela tem muito novato, ela tem muito recruta, e não teve tempo de treinar, e esses caras não estão preparados. Isso é uma, isso acaba sendo uma constante, porque eles têm um medo, eu vou tentar não usar essa palavra, porque se a gente usar ela de forma leviana, a gente mistura com outro conceito. Mas os lanternas mais clássicos, né, você pega principalmente o Kilowog e os Quatro da Terra, eles têm um peso na consciência muito grande, porque eles estão, tipo, dando uma arma na mão desses recrutas, falando pra eles, não, você vai conseguir, mas eles não vão conseguir. Eles sabem que eles não tiveram tempo pra preparar eles pra isso, e eles vão morrer. Então eles sabem que é inevitável, e eles sentem o peso, porque eles não podem fazer nada. Então, esse climão da revista, eu acho que ele é muito interessante, eu acho que isso traz um pouco do, talvez, da importância que esse arco tem no quesito guerra, né, na faceta guerra dele. E assim, só segurando antes, né, realmente da zona de spoilers aí, o plot principal da história, sim, é a guerra da Tropa de Sinestro. Eles envolvem personagens, assim, muito grandes nessa Tropa Sinestro. A primeira iniciativa aí dos vilões aí é retomar aí o Superboy Prime, que tava preso em Oa, né, perto lá de um sol vermelho pra ficar mais fraco, né, devido a lá uns grandes acontecimentos. E aí o Superboy Prime, pra quem não conhece, é o terceiro ou segundo Superman mais forte, assim, já criado. Quando ele apareceu na história, ele fez muita coisa, ele inclusive matou um Superman aí de uma terra paralela. E matou um Superboy, exatamente. É um dos principais vilões da Mega Saga Crise Infinita. Mas assim, ele é muito forte, muito forte mesmo. Ele é de uma terra que não existe mais, então não tem kriptonita pra ele. Logo na primeira edição dessa Guerra Sinestro, fala também que ele matou mais Lanterna Verde até do que Hal Jordan como Parallax. Isso. Ele é um dos caras que é recrutado aí pra essa Tropa Sinestro, né, como um dos grandes arautos aí, eles chamam, né. Na outra ponta a gente tem aí o Cyborg Superman, né, o Hank Henshaw, né, que foi um dos principais vilões no retorno do Superman, né, quando ele tinha morrido. E o culpado pelo Hal Jordan ter tirado. Isso, ele com o Morgul, eles criaram um plano e destruíram a Coast City inteira. Sim. E aí o Cyborg Superman tem todo esse plano aí ideológico dele, né, e da ligação com que ele tem, na verdade, né, com os Caçadores Cósmicos, né, que são a primeira tropa aí, entre aspas, né, criada pelos Guardiões, que acabou meio que saindo da linha, né, então eles são bem fortes. O objetivo dele é bem até estranho, né, porque ele só quer descansar em paz, né, mas meio que não, ele não consegue, cara, é interessante, né. O objetivo dele é morrer. Chega, né, a ser triste, né, cara. E aí é interessante também, eles reconstroem como cada um tem a sua relação com o medo, a entidade do medo. E o Hank Henshaw, ele fala, né, que existe o medo enquanto existe vida. Então o que ele quer, a ordem pra ele é exterminar a vida. Assim, é a mente dele maníaca, então ele quer morrer e quer acabar com a vida. Aí você tem o Sinestro com a ordem, você tem o Superboy Prime, que ele tem um pouco dessa questão de, ele já pirou também, né, ele tem um pouco dessa motivação de destruir tudo aquilo que foi culpa de ter destruído a terra dele. Ele queria liberdade e queria bagunçar mais, né. O Superboy, ele só vem pra bagunçar a história, cara. Que personagem chato. É o maluco que pirou e quer matar todo mundo, né. Exatamente. Tem gente que até fala, né, que ele é a mochila de criança. Ele é a interpretação, assim, do Ouro Chato, né, que tá sempre reclamando, tá sempre bagunçando as coisas, né. Nessa história ele não é tanto usado desse jeito, assim, né, mas ele é só uma curiosidade, né. Mas ele é uma figura de peso. Sim. É um personagem com peso pesado, muito pesado, né, em sentido O foda é que eu acho ele muito chorão. Sim. Mas ele é, né. Mas é porque ele é um moleque, né. Ele é um moleque que foi tirado da terra dele e ele tem muito poder e ele não sabe. Ele é muito inconstante. Ele é um adolescente, né, cara. Exato. Vocês não entendem, porra. A culpa é de vocês, adultos, maldito. Mas e fechando aí os arautos, a gente tem a criação de um novo Parallax, né. A gente tem um sequestro aí do Kyle Rayner, que a gente comentou aí, que é o Lanterna Verde que sentia medo. E aí o Sinestro joga todo um psicológico nele, né, pra desabalar ele. Leva ele lá pro universo da antimatéria, que é onde a Tropa Sinestro tava se construindo, né. E aí, com base em todo esse terror, ele começa a mexer um pouco aí com acontecimentos aí passados. E dentro de tudo que ele fala, ele faz o Kyle meio que se desacreditar, né. Porque, ele tava sequestrado sozinho num planeta cheio de lanterna amarela. Ele realmente tem esse conceito, né, de sentir medo, de se sentir culpado, de ter incerteza, né? E aí ele quebra a força de vontade, né? Porque a força de vontade e o medo, eles têm essa simbiose, esse yin-yang, que é, você só consegue sobrepujar o medo com a força de vontade, porque a força de vontade não vai te deixar ficar parado e cair de frente ao medo. Então, a única forma de você não ser dominado pelo medo é com a força de vontade. Quando o Sinestro quebra a força de vontade do Kyle, ele fica suscetível ao grande medo. Então, assim, é uma relação animação muito interessante. É um conceito que existia medo e força de vontade, mas nunca foi utilizado de uma forma tão interligada. Isso. Eles também pegaram o Caio num momento muito frágil, porque logo no começo da história eles já informam que a mãe do Caio tinha morrido. Uhum. Tinha acabado de morrer. E o Sinestro ainda joga na cara dele que quem matou a mãe dele foi um Lanterna Amarelo. Isso tudo no primeiro capítulo. Isso. Exato. É. Acontece muita coisa, muita, cara. É. E é bem divertido porque o ritmo realmente não cai, né? Só vai acontecendo coisas sem a construção, né? É uma introdução bem maneira. E aí, com isso aí, com essa jogada, ele consegue remover Ion, né? Do Caio, né? Que ele era o portador aí. E ele usa esse momento aí pra colocar uma outra entidade no Caio, né? Que é a volta do Parallax, no caso, né? O Caio, dali pra frente, ele foi ser o receptáculo de entidades. O cara recebeu de tudo, coitado, cara. Coitado, né? E aí, pra fechar toda essa tropa aí, né? De arautos e seres poderosos, né? A gente tem toda a tropa Sinestro aí. A gente tem a criação de alguns personagens legais, né? O Arquilo, né? Puro ódio e força. É. Aí, alguns outros personagens que vão sendo apresentados de pouquinho em pouquinho durante essa guerra, né? E mostrando por que que eles causam medo. E é até interessante, né? Esse conceito aí de medo no espaço, que gera medo, né? Querendo ou não, são conceitos bem parecidos ainda, né? Com o que a gente vê na Terra, né? Que é a perda, é a insatisfação, é o sentimento de incerteza, né? E tudo isso é bem tratado aí nos membros da tropa Sinestro, né? Aham. Uhum. Já quiseram até chamar o Batman, não consegui. Então, chamaram o Batman, Dentro desse processo de recrutamento, aí o Batman, né? Foi chamado, aí ele recusa, aí o filho lá do Abinsur é chamado, né? Uhum. Por consequência aí do setor. Também. E aí a gente tem o grande, assim, a grande ameaça maior, que além do Sinestro, além do Parallax, todos esses arautos, assim, poderosíssimos, a gente descobre que, entre aspas, o guardião da tropa amarela é nada mais, nada menos que o Antimonitor, né? O ser que quase acabou com o multiverso todo, né? Desse conto. Inteiro, exatamente. Isso, na crise nas infinitas terras. Então, se esses caras juntos aí já não eram ameaças grandes, esse Antimonitor no meio das histórias cria uma sensação, assim, de urgência, né? De putz, ferrou, muito grande, né? Porque é muito poder mesmo. Pra quem não tá acostumado, o Antimonitor, ele foi um vilão que só foi vencido com a força de todos os heróis existentes no todo o multiverso, somado a um sacrifício muito grande do Flash. Então, assim, sério, foi, acho que talvez a vez mais, sabe aquele que foi por pouco? Foi muito, e vários heróis morreram no processo. Sim. Então, assim, ele é um cara que tem um peso, pra quem tem já tem esse contato, muito grande. Ele é um cara que, assim, não dá pra brincar, entendeu? Ele vem pra consumir tudo. E se a gente colocar de 10 a 1, né, o nível de perigo, assim, 10 sendo mais relaxado em 1, assim, putz que pariu, a gente tem que resolver, o Antimonitor é zero. Se fosse ele... Defcon, ele é Defcon zero, né, cara? E aí, a gente tem início aí dessa história muito maneira, que é a guerra, né, pra resolver essa situação, né? Todo um plano de guerra acontece, né? A gente tem iniciativas de guerra acontecendo em alguns lugares diferentes, né? E isso tudo é muito maneiro, conceitos muito legais. Acho que, assim, antes da gente cair pra uma zona de spoiler, eu acho que pra explicar o sentimento aí que o leitor tem, né, durante essa saga, é muito também de apreciação, sabe? O Cabeça brincou uma vez comigo, mas é uma massa velha, assim, muito bem executada, assim, sabe? É a guerra, a bagunça, o poder e tudo que tem de melhor também de quadrinhos, né? E você vê que é um massa velho que ele não é... Tudo bem, tem gente que vai considerar, mas ele não é desnecessário porque ele tá construindo algo. Uhum. Ele tá colhendo coisas do passado e plantando sementes pro futuro. É, na verdade, todo massa velho, ele tem esse conceito da bagunça. A diferença é que esse é justificado, né? Isso. É, um pouquinho melhor, né? Ele tem um porquê. É, ele não é só massa velho por massa velho. Então a gente tem momentos muito legais, né? O Kilowog aí brigando com o Arquivo. Pô, vocês vão ver mais pra frente. Você tem toda a construção aí do Hal Jordan tentando ajudar a tropa, né, e organizar. Você vê a criação de conceitos, né, na tropa do Lanterna Verde também, muito bons, né, até porque essa é uma saga aí que, como a gente comentou, que vai servir de trampolim aí pra uma outra mega saga, né, então tudo tá, muita coisa boa tá iniciando aí, né. E por trás dessa guerra, conceitos estão sendo criados. Conceitos do espectro sentimental, do como os guardiões agem, por que que, na verdade, tem culpa deles no meio, como que o Sinestro age, o que que ele pensa, o que que ele quer, como que a Terra tá envolvida nisso tudo. Então, assim, apesar das cenas de luta, splash pages e todo esse quesito do massa velho padrão, tem um conceito por trás sendo construído que é muito interessante, assim, é um paralelo bem legal. Pra quem também tá na curiosidade, é muito legal, como a gente disse, é pra conhecer um pouco mais o universo Lanterna. É um dos pontos iniciais, assim, pra grande jornada aí que o João construiu, né, com o Lanterna Verde, com a tropa dos Lanternas Verdes, na verdade, né, não só os personagens. E aí, meu, vale encarar, vale a pena entender o que tá acontecendo. E o decorrer da guerra é muito interessante também, né? Guerra é guerra, então... É, War is fantastic! Não é à toa que na época que ele foi lançado foi considerado uma das melhores revistas publicadas, de grande vendagem, de grandes elogios, foi indicada ao Eisner também, né? Com ilustradores... cara, é muito bom, é um grande marco da DC. Porque o trabalho de ilustração, de fazer um arco desse com guerra, com tanto personagem, tanto lanterna, é algo que, sei lá, eu acho que eu só tinha visto próximo isso lá na própria Crise Infinitas Terras com o Jorge Pérez, desenhando 6 milhões de personagens. Tem páginas duplas, cara, com alienígenas a dar com rodo. É Aliens. Muito personagem, muito, cara. Tanto a arte do Ivo Reis, quanto a arte do Patrick Gleason, que são os principais, são os que mais desenham. Tem uma edição que eu acho que é um outro desenhista, mas a arte deles aí tá fantástica, assim, a construção, a estruturação de páginas, as páginas duplas, a dinâmica, as lutas, tudo tá muito, muito legal mesmo. Bem, bem maneiro. Mas eu acho que esse é o ponto aqui, moçada. Eu acho que se a gente entregar um pouquinho mais, a gente compromete a história aí dos curiosos, né? Então, vão atrás, como eu disse, cuidado com o nome, porque aqui no Brasil é Guerra dos Anéis, lá fora é Sinestro Corp War. Mas... Procura pela Guerra do Sinestro, que dá mais certo. É, acho que fica um pouquinho mais fácil, né, de achar. Mas é sem erro, moçada. Essa é uma saga muito legal aí pra quem quer conhecer e começar com Lanterna Verde, inclusive, né? Exatamente. Recomendação aí, porque, querendo ou não, apesar de da gente ter dado uma explicação, ele, em alguns pontos, ele vai te contando coisas do passado pra você não ficar 100% perdido. Exato. Então é isso aí, moçada. Ao final do juramento dos Lanternas Verdes, a gente inicia aqui a zona de spoilers, hein? Aê! In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Então, voltando aqui, moçada, da zona de spoilers, agora a coisa fica séria. The shit is real. Shit just got real. Aí o que a gente comentou, né, moçada? A guerra iniciou, a guerra é guerra, né? Tem muita consequência forte aí. Só passando rápido também, né? Porque, querendo ou não, se a gente tratar cada detalheco aqui, ficaria muito extensa. Mas dentro aí da construção da guerra dos Lanternas Verdes, a gente tem momentos, assim, cruciais, né? Que acontece, né? Primeiro a gente comentou, né? Acontece no primeiro capítulo. É a grande invasão, a grande retomada. É a criação, né? Desse conceito da tropa e confronto com a tropa do Lanterna Verde. Então a gente tem muito Lanterna abatido, sequestro do Kyle Rayner, o Hal Jordan também depois, né? Ele é jogado, né, no universo da antimatéria, né? Com uma grande vingança aí do próprio Sinestro. Uhum. E aí a gente tem a criação de uma investida que vai atrás do Hal Jordan, né? Que são os Lanternas Perdidos e vão tentar entender o que tá acontecendo lá em Quard. E nesse primeiro momento é até legal, né? Porque é o que a cabeça comentou, a gente tem esses personagens com muito rancor, né? Do Hal Jordan, pelo que ele fez com o Parallax. Mas eles ainda são Lanterna Verdes, eles vão ajudar um companheiro, né? Dentro do que eles precisam fazer, então, e eles têm esse objetivo de entender o que aconteceu com Kyle Rayner, que lá a criação do Parallax já foi feita, né? Tentar salvar Ion, né? Que tava trancafiada, e também resgatar os outros dois Lanternas da Terra, que também foram sequestrados nesse mesmo momento, né? Isso. E se contar que os outros vilões estavam meio espalhados, né? Cada um cumprindo o plano, né? O Superboy pra mim foi lá num cantinho, não revelado onde foi inicialmente. O Cyborg Superman também tava no outro canto, e tava o Parallax lá em Quard, né? Esperando a tropa vir, né? Isso, é. Aí a gente tá vendo essa fronte aí de Quard. Né? E aí eles estão correndo, eles estão tentando entender o que tá acontecendo, né? E aí eles até conseguem uma iniciativa, ajudam o Hal Jordan, se dividem, né? Um grupo vai atrás do Ion, outro grupo vai atrás das Lanternas da Terra. A gente tem a introdução lá, a guardiã lá do livro de Parallax, né? O livro da morte. Isso, lá, Alyssa Dark. Alyssa, né? Dark. E aí, putz, muito maneiro, acho que assim, a ressalva da cena mais legal é quando os Lanternas Perdidos dão de cara com o Anti-Monitor, né? É tipo, dá... É uma luz ali, beleza, vamos lá, fudeu. Da funk é um bom tempo. Assim. Foi muito foda, fez a Twitch assim, joga uma luz ali, vamos ver o que tem. Bom, é um anti-monitor. É, porque eles foram os primeiros a descobrir, né? Ele trucida uma lanterna, cara. Coitado do lanterna chifrudinho lá. Pô, é, então. Inclusive, ele é tipo meio que, depois, fazem referência a ele, tipo, sei lá, o cara que morreu pro anti-monitor, sabe? Tipo, lembram dele depois. Então a galera que fica com dó dele, porque ele é vaporizado. É, pelo... o nível de força é muito diferente, né? Não dá pra... não tem o que fazer. Mas aí, correndo, eles conseguem resolver a situação, salvam a entidade, né? Inclusive, eles montam no Ion pra ir embora alguns. Riding my fish. Into the galaxy. Into the galaxy, né? Grab my hand. É tipo uma raia gigante, cara. É um peixe, né? Acho que é mais um peixe. É, então. E aí, depois a gente tem um outro grande momento aí na história, né? Que é a guerra em Mogo, né? Mogo, Lanterna Verde, planeta, né? Poder demais. Sim. E até legal que eles constroem dois Lanternas Verdes, né? Que sobrevivem lá, uma investida, um robô lá que ficou quase destruído. É outro o lá, Steel. Um ETzinho azul lá, e eles estão tentando ir pra Mogo. E se reajustar, né? Se curar e se preparar, mas aí eles veem que, na verdade, só aconteceu mais merda, né? Porque Mogo tá sendo atacado. É, então, por uma espécie de um outro planeta, isso, né? Que, eles, que é um... É, na verdade, é o mundo bélico, né? Mas é aquele é o mundo bélico? Não. É Hanks, né? Não. Ele é tipo um... O mundo bélico depois. O mundo bélico vem com o Superman, Super Cyborg. Isso. Vale a pena falar que o Mogo, assim, ele é o lanterna mais importante da tropa, né? Porque é ele que distribui os anéis, né? Pra todo mundo que caiu, e ele vai lançar de volta. Então, se você derrubar o Mogo, você derruba a tropa. Você derruba a distribuição dos anéis, o próprio recrutamento dos anéis. Isso. E ele é conhecido também como lugar de recuperação, né? Como ele é banhado, ele é um planeta banhado da energia verde, então... Ele abriga também as pessoas e também puxa os inimigos com a sua força gravitacional poderosíssima também. No final é um planeta, né, velho? É um fodendo planeta, isso que eu ia falar. Aquele satélite que vai até lá pra arrumar treta com o Mongo é alguém lá daquele bagulho das aranhas que o Gardner infiltrou lá atrás. Uhum. Já foi mostrado, ele também já era um personagem conhecido. Hanks Hax, o faraó assim. E o Hanks era o satélite, né? O próprio... Da Guilda das Aranhas, não é? Exato, do Azaranha. E ele entrou nessa pra se vingar do Guy. Ele ficou o tempo todo chorando, cadê o Guy? Eu quero matar o Guy. O Guy todo ferrado lá com o Despoteles. Essa guerra é bem legal aí, o Kilowog com alguns recrutas. E aí de destaque a Arisa e o Sudan Yat, né? No início, né? Deles tentando resolver a situação. E aí a tropa amarela mandando um monte de criança que explode pra dentro de Mogo. E aí a gente tem o grande diferencial, principalmente nessa etapa, né, que a tropa amarela, ela faz o que ela quiser com esse poder de medo, né, a tropa verde, ela tinha essa limitação da morte, né, tanto que uma hora, acho que a Budica ia tentar, acho que atacar o Sinestro, não lembro. A Natu tava lutando com ele lá em Corugar, aí ela manda um projétil, aí ele desvia o projétil e fala, não, você tentou usar a força letal, você não pode. Não, mas a Budica também, acho que tem um momento que ela vai atacar o Sinestro, tenta matar e o anel dela é desativado lá em Quard, lá no comecinho. Acho que também tem isso. E aí era uma limitação bem grande, né, na guerra, né, eles não poderem revidar, né, e aí fica bem pesado. É porque tá no livro de regra do Oa, não pode matar, não pode. E isso dá uma incrível vantagem pros Lanternas Amarelos, porque praticamente eles não têm medo, porque eles estão brigando contra um oponente que não pode ferir eles. Aham, exato. Exato, eles, porque a parada é, os Lanternas sempre capturaram e colocaram nas cincelas os vilões, então tava lá o Superboy Prime, tava numa cela, ou sempre lá o Sinestro tava numa cela, o Atrocitus tava numa cela. Então, eles nunca matam, porque eles nem podem fazer isso, né, por conta do livro. Porque o livro, ele foi criado por conta dos caçadores cósmicos que exterminaram o setor 666 por problema de programação lá. E aí, eles falaram, não, então a gente vai ter que usar seres vivos, seres que pensam, né, assim, que têm sentimentos. Que possam tomar decisões. Possam tomar decisões, mas a gente não vai poder deixar o poder infinito na mão deles. Porque eles podem se voltar contra nós. Inclusive, uma das regras é o anel não pode ferir um guardião, que isso depois vai virar um plot lá na frente. Muito lá na frente. Tem que seguir as ordens dos guardiões. Não, né? Tem que seguir as ordens. Então, assim, eles têm essas limitações, só que chega um ponto que isso é insustentável e os guardiões têm que revogar essa lei, porque senão eles viram que não ia rolar. Isso. E essa de não matar é a primeira lei do livro de Oa, né? É. Quando criou, galera, não pode matar... Pode esquartejar, arrancar braço, mas matar não. Não matarás. Uhum, proteja a vida, né? Isso, mundo. É tipo quase as leis da robótica, né, cara? Você não pode machucar seu criador, não pode... Mas é legal porque isso dá um turnover, assim, né? Muda o sentido, assim, da história, né? As lanternas ganham mais força nesse momento. Isso acontece até durante a guerra lá, tanto em Quard, né? Eles lá no meio de Quard, eles percebem que eles recebem a autorização de matar. E principalmente nessa guerra em Mogo, né? Que os lanternas ganham esse poder, né? É, porque eles viram que se cair, já era. E aí, imagina, no planeta ganhou licença pra matar. Mogo é muito forte. A cena de quando a Força Letal é autorizada, cara, é de arrepiar, porque tem um Lanterna que ele é soldado daquele planeta que tá sempre em guerra com o Tanaga. Uhum. Quando ele ganha a Força Letal, ele fica maluco, velho. Cara, tipo, finalmente me tornei um soldado de verdade. Tem um quadro do Kilowog que só faltou ele escorrer uma lágrima dele. Finalmente, porra, véio, caramba. Ele falou, cara, eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso. É. Né, que a Força Letal autorizada e o universo tá mudando. Exatamente, cara. É porque o Kilowog sempre foi o porradeiro, né? Os caras falavam, tem lá no Renascimento, fala que o anel dele faz até som. Esse é o verde que faz som, Rod. Então, o verde que faz som, olha aí. Mas então vale a pena falar então que pra combater essa tropa, os Guardiões tiveram que reescrever o livro de Oa, né? Isso. Apagar as 10 regras que existiam antes e botar novas regras. E a primeira é a Força Letal está autorizada contra a tropa do Sinestro. E aí só de destaque aí nessa casa em Mogo, a gente tem o Kilowog saindo na mão com aquilo, cara, muito maneiro. É muito maneiro. Inclusive, ele é uma das capas da revista, que são os dois, tipo, nossa, cara. Muita energia acumulada. Eu acho maneiro que quando a Força Letal é autorizada, o Kilowog chama ele pra briga. E aí, vamos brigar agora que tá de boa agora, pra igual. Né? Vem pro pau agora, porra. É. E aí eles brigam pra caramba lá, a gente resolve lá o farol lá amarelo lá, eles conseguem resolver a situação, o Soldan Yat lá faz um ato heróico lá de pegar energia de não sei o que, injeta o robô no anel, sei lá, faz todo um arroê lá e resolve a situação e volta lá felizão, né? Porque até então ele era, eu não lembro se ele era um recruto ou ele era recém-formado. Ele era recém-condecorado com o símbolo no peito. Isso. E é interessante porque o Soldan Yat vem da história do Alan Moore, do Tigre. Se você for ler aquela história, né, é uma história que o Abin Sur ele cai num planeta de Smaut e ele encontra lá um ser que falou que vai dar 3 respostas pra ele. Uma das respostas, ele fala que, né, na proximidade da noite mais densa, um Dax Namita chamado Soldan Yat ia ser um herói, não sei o que. Específico, hein? É, não, ele, nossa, foi específico. É? E buscou lá atrás, hein? Não, exatamente, ele buscou essa história do Alan Moore da década de 80, eu acho. Sim, sim. E ele trouxe esse conceito aqui. E aí, tanto que depois isso por muito tempo foi esquecido, essa própria história do Alan Moore, porque foi, ela é foi bem fora da... Ela é fora. Primeiro foi uma explicação do Alan Moore por que o Abin Sur tinha uma nave quando ele tinha um anel. Né? Mas eles esqueceram as outras coisas, que o Jones trouxe de volta até mais pra frente. E aí, pra quem não sabe, um Dax Namiter é quase como se fosse um kryptoniano. É, são descendentes, né, dos kryptonianos. Exato, eles citam isso. Só que o poder, a fraqueza dele, na verdade, é chumbo. E não o kryptonita. O sol vermelho eles têm. Então, assim, ele é praticamente um Superman com o anel do Lanterna Verde, né? E aí, velha explode. Não, e aí, pra fechar, quando eles veem que ele é bolado, os caras colocam o Ion dentro dele. E aí, cara... Ele é o Chosen One, né, bicho? O bicho dá trabalho. Ele é tudo. Até no Heroclix na cabeça, o bicho não morre. O bicho não morre. Não, ele não morre, cara. E aí colocam ele pra lutar com o Superboy Prime já energizado pelo sol amarelo. Puta, cara, olha aí o massa velho. Esse eu preciso falar, é um dos massa velhos mais legais que eu já li, cara. Cara. Porque é brutal. Ele toma 3 rajadas do antimonitor e levanta pra que ele levanta, cara. É, então, cara. E ele, acho que quando ele enfrentou o antimonitor nesse começo, ele já tava com o Ion, acho que ele já tava com o Ion. Não, ele tava sem o Ion. Ele tava sem só energizado o Ion na rajada do sol amarelo. Recuperar um pouco que o Cabeça falou sobre o Alan Moore, né, que ele escreveu, e o Geoff Johns recuperou, e tudo isso foi um preparatório pro Noite Mais Densa, que lá tem a profecia do Noite Mais Densa, então ele tá usando Guerra dos Anéis como esse preparatório. Olha, uma série de acontecimentos que estão no livro de profecias de Oa, um capítulo que tá chegando aí, ó, e que vai levar o capítulo proibido, Noite Mais Densa. Então, exato. Vai vir um cara, um ciborgue ali, que vai comandar um grupo, assim, de caçadores, vai vir um alienígena lá, né, que é chamado Soldan Yat, vai liderar também, vai ser possuído pelo Ion, vai ser uma grande força, vai ter a tropa de lanternas amarelos que vão enfrentar os lanternas verdes, depois vai vir uma guerra de cores, né, e por aí vai. E é interessante que, assim, eu fico imaginando, o cara que escreveu o primeiro juramento do dia mais claro, na noite mais densa, eu acho que ele não devia ter ideia que eles iam usar dessa forma. Não mesmo. Que ia se tornar essa coisa grandiosa. Porque ele falou, caralho, olha só como que usaram essa ideia, né, porque tinha esses conceitos, mas eles eram conceitos muito mais de visuais e entre aspas aí, poéticos, do que realmente elementos da mitologia. O Jones entendeu que dava pra transformar isso em mitologia, e aí ele misturou. Aí que eu acho também, a minha opinião, é uma das coisas mais geniais, e eu acho que é essa interação é que mostra como tudo é tão gostoso e tão interligado, que é, por que que nunca ninguém se falou disso? Porque os guardiões têm medo. Eles têm medo do que pode vir, mas eles não entendem o medo. Então eles abdicam de todos os sentimentos deles, né? Eles falam que não tem medo, mas na verdade, primeiro foi o medo que causou os problemas, e a falta de sentimento, que na verdade sempre foi meio bullshit, porque no fundo eles sempre têm medo, receio das coisas, causou eles negligenciarem o fato de que a noite mais densa estava por vir. Sim, tanto que assim, eles ignoram as profecias. Isso aí são só contos, contos que foram criados na época que pra gente que gera medo, né? Isso, que a gente, na época que a gente tinha medo, e agora a gente não tem mais medo, então isso é besteira. É besteira, não vai acontecer nada disso, vocês estão malucos. E é o ponto que o Sinestro sempre fala, a besteira deles foi quando eles abriram mão dos sentimentos, né? Isso. Na verdade, eles precisam dos sentimentos. Tanto que o Gunted, ele fica muito bravo com os guardiões. Vocês têm que acreditar, é verdade. Vocês não têm sentimentos, vocês ignoram o perigo da noite mais densa que tá vindo, galera. O capítulo proibido. Eu acho legal disso que vocês estão todo contextualizando. É pra pessoa que leu em tempo real, que leu os acontecimentos, deve ter sido muito mais, uma experiência muito mais rica do que pra gente que com a internet já tomava alguns spoilers aqui ali do que tava acontecendo. Eu mesmo... Olha, eu acompanhei até a noite mais densa, eu acompanhei sem internet, cara. Praticamente, foi só no mensal. Eu sabia que tava vindo a noite mais densa, por isso que eu comecei a ler, reler Lanterna Verde. Entendi. Então pra mim não foi uma experiência tão rica quando durante a Guerra Sinestra eles vão falando, a noite mais densa tá aí, tá vindo aí. Não, e aí eles vão jogando os sentimentos. Então ele falava, precisa de esperança, você não tem medo, você não tem a compaixão. Eles até criam um quadro que você consegue ver ali o conceito de vários dos que vão ser os chefes de tropa. Exato. Depois, né? E, cara, eu acho que, então, pra você, por exemplo, cabeça, que viu em tempo real, deve ter sido uma experiência muito mais rica do que pra mim, que peguei spoiler da internet. Não, com certeza, assim, foi uma experiência, cara. Eu posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive lendo o quadrinho nesse quesito de ler o mensal, porque eu lembro que quando você fecha a última edição que saiu aqui no Brasil, a última página é daquela da bateria negra. Sim, né? Sim. E aí, ao final, ele fala, né? Ele fala, se não me engano, volta em 2010 ou 2009. 2009. Ele já dava pra você quando... 2009. Não, aqui no Brasil foi 2009 também. Eu acho que volta em 2009 com a noite mais densa. É escrito desse jeito. Na verdade, assim, olha, tivemos em 2005 o Renascimento. Tivemos agora em 2007 o Guerra dos Anéis. Se prepare que em 2009 teremos, a noite mais densa. E lendo isso nas mensagens, você fala, cara, é uma construção. E aí, quando você vai lendo e você vai vendo que tudo aquilo tava construído, você vê as pontas se fechando. Cara, é um sentimento muito bom. Vendo as referências das coisas que já tinham sido contadas também. Sim, sim. É uma experiência única que eu acho que isso só... A gente critica, às vezes, né, o quadrinho mensal, essa leitura arrastada de mega arcos, mas, cara, às vezes é recompensador, entendeu? A experiência é muito boa e que eu acho que você... É muito diferente quando você tem isso ou de quando você já pega uma coisa fechada já no encadernado. Exato. Eu jogo todas as minhas fichas do que é muito mais rico mesmo, cara. Você, tipo, ter aquela... Sabe aquele gostinho de esperar a próxima edição vir pra ver o que tá acontecendo? Sim. Mas eu acho também que é legal quando você pega uma história solta e você vai tentando montar o quebra-cabeça. Então foi, veio disso, então vou ler isso aqui anteriormente. E o que vai acontecer posteriormente? Ah, então tá acontecendo isso agora, posteriormente. É muito legal. Isso aqui é referência àquilo que contou lá atrás. Ah, por isso que a Bensur fez isso e tal. Nossa. Então vamos ler lá atrás pra ver, entender o que tá acontecendo lá atrás. E por que ele foi usado agora? Olha que legal. E o Guerra dos Anéis, então a gente já falou, ele tá no meio dos acontecimentos, né? É o trabalho de um historiador, né? É um segundo arco de uma trilogia muito bem preparada pelo Geoff Johns. Putz, não tem nem o que falar, né? Essa parte também é muito interessante, né, pro leitor. Faz parte da experiência, né, do leitor também, né? E aí, voltando aí na história, né, depois de toda a resolução, a autorização de matar, eles resolveram as situações galácticas, eles descobrem que, na verdade, a grande invasão, pra variar, ia acontecer na Terra, né? O Superboy Prime tava só lá na Lua, lá, dando risada e olhando, esperando. Porque a Terra pode não ser o centro do universo, mas ela é o centro do multiverso. isso vale um gancho pra contar qual que era o plano do Sinestro, né? Sim, sim. Porque, de acordo com o decorrer das histórias que você vai lendo, você vai pontuando o que são os planos do Sinestro. Primeiro era recuperar os recursos dele, né? Parallax, recuperar Antimonitor, essa galera. O segundo era destruir a tropa, destruindo o Mongo. Não tem mais recruta. E o terceiro era dominar o centro do multiverso. Por isso que eles vão para a Terra. Porque enquanto os Guardiões achavam que o plano do Sinestro era dominar o centro do universo, que é Oa, ele não, ele tava mais além disso. Ele queria o centro do multiverso. Porque logo depois de toda essa crise de multiverso que a gente já falou, de crise infinita, de 52, é criado uma espécie aí de pirâmide onde a nossa Terra é a base de tudo. Se for destruída, destrói tudo. Isso. Exatamente. Se você tira, tudo descaminha e tudo destrói. Que é um pouco do que aconteceu com o Antimonitor, né? Aí o Antimonitor poderia consumir tudo, a matéria, e transformar em antimatéria. Que era aonde o Sinestro tava, que era Quard. Até fazendo uma referência assim, fugindo lá pro universo Marvel, é meio que o universo Marvel tá fazendo agora, né? Ele destruiu uma Terra, tá acontecendo incursões destruindo as outras Terras. É o que o Sinestro queria fazer. Sim, sim. Exatamente. E a E.T., quem descobre isso, se não me engano, aí eles falam, né, que o Hank Henshaw já tinha descoberto isso, aí eles falam, alguém mais descobriu? Não, ninguém mais descobriu. Deixa, até parece que alguém história. Mais... Você acha que alguém mais vai descobrir essa parada? Deixa, que até parece. Ele não vai contar, né, pra ninguém, tá preso. Não vai contar pra, não conta pra ninguém. E aí o plano era esse, e aí eu achei até uma desculpa bem interessante pra você vir pra Terra, porque não teria sentido, né, eles realmente virem pra Terra, uh-huh, se não fosse esse motivo. E aí, cara, na Terra a treta piora, né, a treta fica pesada. Tem uma... É que não infelizmente no encadernado da Panini não tem, mas você tem o Superboy Prime batendo praticamente em todos os heróis da Terra. Cara, e essa foi a história que eu mais senti falta nesse encadernado, porque ela é épica, mano. Sim. Superboy Prime dando porrada em todo mundo, não tem preço. Ele já tinha dado merda no Crise Infinita, aí todo mundo assim, você de novo, seu chorão desgraçado, vamos bater em você. É uma treta que assim, ele bate sozinho, ao mesmo tempo no Superman, na Poderosa e na Supergirl, pra ter uma ideia. Essa treta de muitos heróis contra um vilão, eu chego até a lembrar lá do Crise de Identidade, quando... Ah, o Exterminador, o Exterminador bate em todo mundo também. Na Liga. É um massa velho muito foda. Cara, é. E aí começa a vir Lanterna Amarelo, começa a vir Antimonitor e, cara, a treta cresce. Os Caçadores também. Você tem essa luta do que a gente falou, do Sudan Yacht, que é o Ion versus o Superboy Prime, que é uma luta também. É uma luta muito animal. Foda. Mas o Ion apanha que nem banho ladrão, cara. Você vai chegando perto do final do quadrinho, você fica até com dó do garoto. Tem uma cena que, se vocês pegarem o quadrinho, vocês que estão ouvindo, o Superboy Prime começa a bater a cabeça dele no chão e o corpo todo fica levantando pro alto, sabe? Pega pela nuca assim e fica batendo. Pá! Dá muita dó do cara, velho. É, ele não tinha o preparo que o Superboy, né? Que o Superboy Prime tinha aí de bater em realidades e toda essa parada. É bem maneiro, porque aí tem toda uma savé acontecendo na Terra, né? Superboy Prime é um caçador cósmico lá com o Cyborg Superman, Sinestro lá falando merda, é o Antimonitor bolado lá. Parallax ainda incomodando. Parte do plano lá é os caras tacarem lá a arma de guerra, né? E a bateria lá no próprio Antimonitor. É, porque eles criam um novo mundo bélico, isso, né? E é um conceito que já existia, o mundo bélico vira meio que o aonde tá a bateria amarela e a nave do Antimonitor. E eles conseguem de uma maneira até que bem inteligente pra derrubar um ser com esse poder, que é usar o próprio mundo bélico pra acabar com a energia. E o próprio Superboy Prime fala, acabou com essa porra, eu que explodo esse filho da puta. É, ele fica bolado porque o Antimonitor fica fraco, né? Depois de tomar a sova lá, ele fala, quer saber, eu quero matar todo mundo. Tem até uma hora, eu até esqueci lá, quando a minha frase de abertura lá, quando ele tá batendo o Sudan Yacht, ele pega lá uma pedra lá e faz um mandamento lá, que já Sudan Yacht lá. Então, sequência de eventos, por exemplo, tivemos o Parallax que foi arrancado do Kyle Rayner pela ajuda dos amiguinhos Lanternas, né? Poder da amizade. Essa parte, eu preciso só fazer um destaque, eu acho foda, porque assim, tem uma hora que o Hal Jordan tá lutando com o Kyle Rayner Parallax e o Parallax absorve o Hal Jordan também, né? E aí ele fica boladaço. Aí tem uma cena que, se vocês forem ver, é um cuidado, mas eu acho que é muito bacana. É uma hora que chega o John pra bater nele, aí ele cria numa mão uma espécie de dragão e na outra uma luva de boxe. Ele tá fazendo referência a quem são os portadores, porque a grande piada do Lanterna antigamente é que ele tinha o poder infinito da criatividade, mas ele só fazia luva de boxe, que era o Hal Jordan, isso, né? E quando você tem a revolução do Kyle Rayner, que era um artista, que era criativo, ele começou a fazer construtos de robô, construto de não sei o que, e aí que seria a mão do dragão. Então assim, é uma referência pequena de um quadro, mas eu acho que assim, é um cuidado muito grande na hora de recriar. Mas eu, logo no primeiro confronto Parallax Kyle contra o Jordan, o Parallax, ele joga isso na cara do Jordan, fala que Kyle é muito mais criativo, que ele não tem as limitações que o Jordan tinha. É, porque o Hal Jordan fazia basicamente luva de boxe e avião, né? Mas isso é interessante, isso eles exploram até na questão do Renascimento, né? Que cada um tem uma coisa. O Hal Jordan, ele não é um cara criativo, ele tem a força de vontade pura. Ao mesmo tempo que o Kyle é extremamente criativo, isso, e as coisas dele são imaginativas. O John é um arquiteto e tem uma coisa precisa. O Guy Gardner tem a força de vontade soltando toda hora. É, ele é como se fosse, é como ele fala, uma torneira aberta. Uma torneira aberta, ele vai rajando energia. Então, o John, quando ele constrói, tem uma hora que ele constrói uma escopeta, eles mostram tipo a escopeta montando peça por peça, entrando... Peça peça por puta, peça. Muito, é muito foda. Cara. O Duke Log solta som. Solta som. Nessa parte que o Jordan é absorvido pra dentro do Parallax, eu senti aí falta daquela história do Kyle dentro do Parallax, ele lutando contra tudo que tá acontecendo. Que é a revista Parallax número 1. Principalmente mostrando o quanto a vida do Kyle é sofrida. E é legal, né? E bem no começo ele constrói, fala do quadro, da mãe, né? Que ele queria lembrar. Fala das namoradas. É, isso que eu ia falar. Isso é um conceito que já tava lá criado. Eu não sei, aí eu vou ser sincero que eu não sei se isso foi uma escolha da Panini ou se é do material de base que eles pegaram pra, sei lá, se na versão que eles escolheram como base não tinha lá fora. Mas eu acho que é uma perda... Faz muita falta, cara. Faz. Não quer dizer que o plot não vai se fechar sem isso, porque ele se fecha. Mas é um detalhe pra construção tão rica que é esse arco que faz falta, sim. Aí, só pra gente chegar mais nos finais aí, né? O que acontece? Então, o Anti-Monitor, ele é resolvido lá, tacando a energia nele lá, ele fica fraco. E o Superboy taca ele longe. Aí a gente já se livrou do Anti-Monitor, a gente já se livrou também do Parallax, né? Que ele foi salvo pelos outros amiguinhos. Sobrou o Hank Henshaw também. É, o Hank Henshaw, na verdade, nessa explosão do mundo bélico, ele é meio que pego junto. Isso, eles jogaram o mundo bélico em cima do Anti-Monitor, montaram um campo de força em cima e explodiu tudo que tava ali dentro. E o Super Cyborg tava lá junto e ele olha pro John Stewart e ainda, tipo, aí o John olha pra ele e ele fala, valeu, obrigado. É, obrigado, vou morrer agora. Mal sabia ele que ele não tinha morrido dessa vez. Mas é muito maneiro essa cena dele agradecendo. Mas ali ele tava morto mesmo, né? Depois que os caçadores ressuscitam ele de novo, coitado. É, que... E aí a gente vê os guardiões lá também ajudando, os heróis da Terra fazendo o que dá pra fazer, né? Coitado. O Robin lá, o que o Robin fazer lá? Ele chama o Crypto. Caraca, é muito engraçado. Muito maneiro, ele chega, cara, pro Superboy Prime, né? O Superboy, cara, sério, você... Aí ele tem que chamar o Crypto, porque... O que você pode fazer? E esse dó viés, assim, pra resolução das coisas, os guardiões... Um guardião explode, né? O Superboy Prime. É, na verdade ele teleporta o Superboy Prime, né? Ele teleporta. Eles falam que teleporta células por célula do Superboy Prime pra outra realidade. É, pra o multiverso. Pra resolver mesmo a treta, aí a gente vê o Hal Jordan, né, e o Kyle lá, depois de saírem do Parallax, né? O Sinestro tá confrontando eles, né? Isso no meio da guerra, tudo acontecendo. O Sinestro tá confrontando eles. Aí acontece os caçadores cósmicos, né? Por causa lá do Cyborg Superman, eles começam a absorver e gerar energia, né? Eles podem consumir e gerar. Então eles consomem a energia do anel, porque o anel ele tem carga, e né? E aí o Sinestro, ele com desses robôs aí, ele consegue consumir a energia do anel do Hal Jordan e do Kyle. Então eles ficam sem energia. Depois eles estão até correndo da guerra. O Sinestro aparece e o Hal Jordan tira a energia do Sinestro também. Aí é uma cena muito maneira, né? Que o Sinestro cai cheio daquela pose francesa dele lá e falou, cai dentro. Ele não, ele fala assim, pode vir os dois. Os dois. Né? Os dois. Eu aguento, vem. Come on, bitches. Mas o que eu acho foda é que assim, olha como ele faz essa resolução. Porque começa sendo tropa versus tropa e ele vai diminuindo o escopo até ficarem os dois sem anel. Então assim, é realmente a batalha intimista. Então não tem mais anel, não tem mais energia, não é mais tropa. É os dois. Os dois, que eu digo, o Hal Sinestro, mas o Kyle também tá no meio. Então assim, é uma disputa pessoal, entendeu? Então assim, eu acho que é uma resolução muito maneira. E aí a gente tem realmente o fim da história, né? No final tudo dá certo, entre aspas, né? Apesar dos pesares, eles conseguem resolver a situação de urgência, né? Embora a tropa Sinestro foi criada, por mais que eles prenderam lá o Sinestro na Cienciela, como a gente falou, essa é uma saga aí de trampolim, então ó, consequências disso vão se refletir lá pra frente. O próprio Anti-Monitor lá todo ferrado aqui, morre, ele é recrutado lá depois, né? Por uma nova ameaça aí, vamos dizer assim, né? Que a gente não vai explicar aqui. Basicamente o que aconteceu, a bateria do Lanterna Amarelo foi destruída, né? Até aquele momento, então não teria mais como recarregar as lanternas, teria mais 910. Então segura um pouco essa ameaça. O Superboy pra mim foi teletransportado pra um multiverso, não tá mais naquele universo. O Parallax foi dividido entre as quatro baterias dos Lanternas da Terra, né? O Hank Henshaw, ele sobreviveu, foi encontrado pelos caçadores e aparece ele chorando porque ele tá vivo. Que droga. Cara. Esse é um cara que eu tenho dó, entendeu? Tudo que ele queria era morrer. Ele só queria morrer. Não deixa. Uma coisa tão fácil, né? Eles não deixam ele fazer. Eu queria comentar uma coisa, é que muita gente que lê esse quadrinho não consegue ter a visão que eu acho que eu tive, mas que eu acho que é correta. Babaca que eu falei, ok. Porque eu estou correto e vocês errados. É, Lanterna Verde de babaquismo faz parte. Mas é que tem muita gente que fala assim, que maneiro, no final os Lanternas Verdes ganharam. Na minha opinião, os Lanternas Verdes perderam. Com certeza. E tem muita gente que não consegue ver isso, o porquê deles perderam. Porque o plano do Sinestro, o tempo todo, era fazer os Lanternas Verdes ter força letal pra poder ser uma tropa mais rica do universo. Pra poder impor os seus direitos. Isso. É, era uma das partes. Ele queria mudar o status quo lá dos Guardiões, exatamente, né? E isso ele conseguiu. Porque, na verdade, quando ele é contra a tropa, ele é contra, na verdade, os Guardiões, né? A birra do Sinestro sempre é contra foi... a administração. Exatamente. É contra a galera que tá lá em cima. Ele reconhece que os Lanternas Verdes são uma tropa policial necessária. Ele não gosta dos métodos, né? Ele não gosta dos Guardiões. E o método como eles trabalham. E tanto que isso também lá pra frente, lá na frente é refletido com o próprio discurso do Sinestro falando que ele ama a tropa dos Lanternas Verdes tanto quanto o Hal Jordan. Sim, ele na verdade ele se dedicou realmente àquilo, né? Não é que ele desistiu dos ideais de trazer a ordem ao universo, ele só não concordava mais com os métodos que eram usados, e ele foi o primeiro a enxergar que os Guardiões estavam errando. Talvez um pouco o Abin Sur no começo, mas o Sinestro foi o primeiro que bateu de frente, né, com esse ideal dos Guardiões, e por isso que ele e o Hal Jordan são tão, entre aspas, aí parecidos, porque o Hal Jordan sempre foi o cara que bateu de frente. O Sinestro e o Abin também tocavam figurinha sobre isso, né, cara, os caras eram muito amigos. Sim, sim. E só pra fechar, né, temos que falar também que o Anti-Monitor foi transportado, enviado pra um outro planeta, e ele foi transformado numa bateria negra, e isso vai ser usado na próxima história, a mega saga da DC, chamada Noite Mais Densa. Exatamente. E a gente tem conceitos, né? No final, o Gantt e a Said, eles começam esse conceito da tropa azul. As tropas são apresentadas, na verdade, né? Brevemente. Na verdade, foi revelado que os outros espectros vão surgir também, outros espectros de cores, né? Os outros lanternas. Já estão surgindo. Tá sendo. Isso porque faz parte de uma segunda estrofe da profecia, junto com a Guerra do Sinestro, vai vir as outras lanternas, vão se erguer. E aí a Guerra das Luzes, né? A Guerra das Luzes, exatamente, revela todas as cores. O vermelho, o laranja, tem o azul, tem o indigo também, que vão surgindo. Ali no violeta que já tinha. Nesse diálogo é muito maneiro o Guy falando que... Ah, pra mim tá tudo tanto faz, portanto que eu não seja cor de rosa. Aí o Caio fala, pô, você vai fazer piada nessa hora? Ele falou, você tá vendo eu rir? É, então. E no fim ele acaba tendo que usar o rosa. Chega a ser irônico. Mas então, a ascensão desses novos lanternas é um preparatório pro vir o capítulo proibido, A Noite Mais Densa, onde vai estar todo mundo ferrado mesmo. E aí é outro episódio do Projeto X Podcast. É, outra treta. Quem sabe? Mas é muito legal, moçada. Então, como a gente falou, é um início muito legal aí pra quem tá curioso sobre a Lanterna Verde, né? Toda essa bagunça aí executada de uma maneira muito legal, né? Pelo Geoff Johns. E fica aí a dica aí do Projeto X, né? Pra vocês apreciarem essa boa saga, né? Espero que aí a gente tenha pegado um detalhismo aí que complemente a experiência de vocês, né? Lembrando que você ainda consegue, eu não sei exatamente as edições, mas elas saíram recentemente aqui no Brasil pela Panini, né? Dividido em dois encadernados pequenos a um preço bem acessível. Então, tirando essas edições especiais que a gente comentou que não estão... Ou procurem edições internacionais com o nome certo. Sinestro Corp War Caçamba. Wars, exatamente. Eu acho que você ainda encontra, eu tô até dando uma olhada aqui, você ainda encontra na Amazon brasileira, as duas edições. Fica a dica, procurem, porque vale a pena, é um material que vai estar barato, ele não... Foi dividido, né? Sim. Mas essa foi uma ótima saga, não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí, que quer falar sobre tudo. Não, eu acho que é Leon. Eu sempre falo que é sempre muito importante, cara, pros próximos acontecimentos, não só a Noite Mais Densa também, né? Então se preparem, né? Tem muito arco legal, cara, aí pra frente, né? Ele abriu a Guerra das Luzes, os outros lanternas que vão vir também, foi muito legal. Também outro papo pra outra história, mas, meu, show de bola, senhor. Show de bola mesmo. Eu acho que, por hora, acho que fechou mesmo, então, essa foi a história, guerra é guerra, né? Não tenho o que falar. É legal agora o pessoal conversar com a gente nos comentários, falar o que eles acharam também desse grande arco. Exatamente, grandes momentos, né? O que vocês acharam de interessante, né? Tá aberto o espaço, você... Qual que é a sua visão sobre tudo isso? Mas é isso aí, senhores. Antes de fechar também, a gente tem que agradecer ao nosso recruta aqui, né? Convidado especial, Konema. Bowser. Zoeira. Mas o Bowser do Kilowog é carinhoso. Aí pode, né? É praticamente recruta mesmo, né? Eu traduzo assim na minha cabeça. Mas, ô, Konema, valeu mesmo, cara. Sempre é maneiro contar com mais pessoas. Eu que agradeço pelo convite, cara. Muito obrigado mesmo. Cara, eu escuto vocês o tempo todo. Eu jogo o tempo todo na net falando pra galera também. Escutar o Projeto X Podcast, que vocês são muito foda. Eu sou fã de vocês desde muito primórdios. E, cara, foi um prazer, principalmente, conhecer vocês. Ir pra Comic Con com vocês foi muito maneiro. Só tenho a agradecer. Cara, que legal, Konema. Tá... E faça o seu jabá, então, Konema. Exato. Ah, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Konema, de Central HQ e do Zero Horas, dessa saga que a gente citou aí. Eu até ia falar que tem um canal no YouTube de um cara bem chato lá, se vocês quiserem dar uma conferida. Tem vídeo toda semana e vale a pena, cara. Falando sempre de quadrinhos, eu tô falando de Lanterna Verde lá. Peço ajuda nos roteiros para o Cabeça, que na minha opinião, o cara que eu conheço, que mais conhece sobre tudo isso. Olha aí, viciado. Vai lá dar uma conferida nos vídeos, vai lá dar um like pra ajudar a gente. Caramba, Econeu, você tá mal de amizade, meu Cabeça. Tanta amizade. Tá fora, cara, tá fora. Tá brincando. Não, mas legal, moçada, confere lá, o conteúdo é sensacional. Zero Hora, o Konema sempre dá esse esforcinho, né, pessoal, de deixar o jeito dele, né, os programas, então isso faz bem a diferença também, né, só de ser um conteúdo genérico que a gente vê em diversos lugares na internet, né. Eu tento falar de coisas que tá fora do mainstream. Isso, isso que é importante. Mas é isso aí, moçada, a gente se despede aqui do universo, a gente precisa aqui agora recarregar as energias e baterias. Projeto X sensacional, o verde tem som sim, e eu acho que fechou, né, moçada. Valeu pra todo mundo que escutou, valeu pra quem chegou até aqui ao final, valeu pra todo mundo que gravou e valeu pra todo mundo que vai ler aí os próximos capítulos, né? Valeu, galera! E sobrepujem o grande medo. É isso aí, moçada. Falou, aliens. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Aê, caixa de entrada! E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Eu sou o Sage. Eu sou o Biro, de volta ao Terceiro Mundo. Depois da sua longa viagem até os Estados Unidos, né? Gloriosa viagem aos Estados Unidos. Agora entrou em depressão, voltou ao Brasil, coitado. Mais ou menos, então assim. Tudo bem, então vamos começar o nosso caixa de entrada, né? Com o feedback do último podcast sobre o Castlevania. Olha aí. Muitos downloads. Só joguei um. Eu também, só joguei do Super Nintendo. Esse mesmo que eu joguei. Então, mas antes, se você quer conhecer o nosso site, acesse www.projetoxpodcast.com.br. Entre em contato @projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E não se esqueça de se juntar ao nosso grupo. E se você quer seguir a gente para saber as últimas atualizações, siga no Twitter @projetoxpodcast. Recados, né? Temos dois recados. Primeiro que saiu o Projeto X Playlist número 48 sobre o Danny Elfman. O grande Danny Elfman. Esse grande compositor do cinema que eu adoro também. Ah, esse cara é muito bom, velho. E também saiu o Renegados Cast 147, o que aconteceu com os animes, com a minha participação e do Rod. Né? Olha aí, eu escutei o começo. Olha, legal, né? A gente falou muita coisa de animes, é maneiro, vai. Vão lá, escutem. Japãozinho. Vão lá, link no post. Mas vamos começar os nossos e-mails. Olha, muita coisa. Bom, o primeiro e-mail é do Parker. E aí, galera, PXP. Por um minuto, imaginei que o próximo cast fosse sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu joguei no Google as palavras amarelo 2007 e tropa, fiquei imaginando onde estaria a fanboyzice que eu nunca ouvi vocês falarem sobre Monteiro Lobato e suas obras. Apesar que o cabeça é lá de Taubaté, terra do Monteiro Lobato, né? É verdade. Né? Mas escutando novamente, ouvi que vocês falaram tropa e logo me veio na cabeça o filme do Lanterna Verde. E eu fiquei espantado com vocês fazendo um cast sobre aquele filme. Não, mas... Não, cara, como não. Assim? Não tem sentido você achar que a gente ia fazer um cast baseado no filme quando a literatura relacionada ao HQ é muito mais longa. Então, mas como o filme só saiu em 2011, então fiquei mais tranquilo. Vocês ainda falam sobre coisas boas, ainda bem, viu? O próximo cast será sobre a HQ do Lanterna Verde, lançado em 2007, mais especificamente a Guerra da Tropa Cinética. Tá certo, vai. Lá no original é chamado de Sinestro Corps War, mas aqui no Brasil veio com o nome de Guerra dos Anéis, cara, que é estranha essa tradução, né? É, eles tiraram a parte do Sinestro. Não sei porquê, cara, eu deveria ter mantido. Mas tá certo o seu chute. Aproveitando que vocês estão falando de HQs, vocês poderiam fazer um sobre Injustice, uma saga que saiu dos games e foi feita em formato todo digital. Não. Não vale a pena? Não vale. Olha aí. Bom, então, o Teixe já falou, galera. Eu veto. Já tem voto de veto. Não vai rolar. Bom, e parabéns aí, 3 anos. 154 casts, não é para todos. E ainda com as 47 playlists também, não é para todos. Só 155 se contar o parte 2. E playlist também saiu a 48 agora, né? Então. É verdade. Com certeza vocês passaram por muitas dificuldades para manter o site, como muitas horas de tudo perdida. Não sei o que é isso. Nunca editei. Não. Horas estranhas para gravar o cast com parceiros que estão em países com um fuso horário diferente, né, Teixe? É? Não, idiota. E outras coisas que só vocês sabem, todas as dificuldades que vocês passaram deram resultado a um dos melhores podcasts de cultura pop. Brigadão aí, que vem mais podcast. Ah, obrigado. Valeu, cara. Parker. Muito obrigado pelos teus elogios. Sua idade, cidade, né, jovem? Mas tudo bem. Tudo bem, mas valeu por tudo. Eu vou deixar passar. Valeu por tudo. Eu tô de bom humor. Próximo e-mail é do Rafael HQ. Parabéns pelos 3 anos. Muito obrigado, Rafael. É, sobre Castelo da Vânia, o primeiro que joguei foi aquele que saiu para o PlayStation 1, ou do Alucard. Gostava muito dele depois do PlayStation 2. Tentei jogar, mas achei muito ruim esse negócio de Pokémon com Castelo da Vânia. Agora estou acompanhando essa nova série de The Lord of Shadows e sinceramente estou gostando, mas tendo o pessoal mais saudosista não está curtindo. Quando vocês vão fazer um cast de hentai? Resposta, nunca, nunca. Já teve voto de veto aí também e não vai rolar, brother. Cara, é desnecessário fazer esse podcast. É, também acho desnecessário. Chuto que o próximo cast será sobre Lanterna Verde ou Bob Esponja. Porra, acertou, Bob Esponja, velho. Vocês fazer um cast sobre esse, mas não fecharam. A pauta tá até pronta, digo logo. Muito obrigado, Rafael, aqui pelo seu e-mail. Continue mandando, falta tua idade de cidade, mas pelos parabéns, eu vou deixar passar. Tudo bem. O próximo e-mail é do Rodolfo Alves. Olá, galera do PXP. Aqui é o Rodolfo Alves, do Rio de Janeiro, 24 anos. Olha aí, Tenchi. E finalmente. Atire a primeira pedra quem nunca matou Richter no topo do castelo do Symphony of the Night e achou que zerou o jogo. Eu, porque eu nunca joguei. Eu atiro. Tá bom. Cara, eu quando fiz isso, fiquei todo bobo, porque naquela época eu não sabia inglês e nem existia internet decente. Lembro que foi um amigo meu que falou que tinha que fazer os paranauê pra virar o castelo de cabeça pra baixo. E eu achei que era uma daquelas lendas que se contavam de alguns jogos. Outra coisa do Symphony of the Night é que quando você pega a espada Chris Sygrin, você fica invencível. Aquela espada que quando você aperta o botão ela dá múltiplos hits e a magia Soul Steel tem seu life roubando os inimigos. Isso é legal. Quanto ao cast de aniversário do PXP, eu demorei 2 dias para ouvir ele por completo, mas valeu cada parte dele. Quanto ao cast do MCU parte 2, eu não aguento mais as piadinhas do Robert Downey Jr. que a Marvel faz dele sempre roubar o filme de alguma forma. A fórmula já está batida, visto pelos Vingadores 2, que é um filme certamente igual ao primeiro. E na boa, um velocista que morre levando um tiro que não merece meu respeito, porra. Se fosse o Mercúrio do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, eu teria salvo a criança, tomado um café e dado uma surra no Pietro. Sobraria tempo ainda. Quanto ao próximo cast, acredito que seja sobre Lanterna Verde, alguma história da Tropa das Lanternas, que não sei bem qual. Ele acertou, né? Assim, praticamente tá certo. É uma do Lanterna Verde, uma das melhores histórias recentes, assim, uma história muito legal, a Guerra dos Anéis, Sinestro Corp Wars. Vale a pena ser visto, sim. É que eles introduzem as Lanternas Verdes, Rosas e... Ali dá um início, né? Eles, sim, eles já falam, assim, que existem outras lanternas de outras cores. Mas tá certo, Rodolfo Alves. Grande Rodolfo. Valeu por tudo. O nosso próximo e-mail é do Claudio Hiroki Kano. Boa tarde, galera do PXP, sem idade e sem cidade. Meu nome é Claudio Hiroki Kano e tive o privilégio de ouvir o trabalho de vocês através de um amigo de faculdade, o Rods. Valeu, Rods. Aí. Grande Rods. Primeiramente, gostaria de elogiar o trabalho de vocês. Muito obrigado, Claudio. Além de vocês serem uns loucos, mais ou menos loucas, né? Zoeira. Tem que ser uma equipe muito unida e de um conhecimento muito alto no mundo dos games, animes, mangás, tecnologia e etc. Adoro o trabalho de vocês e espero que continue esse ritmo descontrolado de novidades que vocês nos fornecem. Deixando o elogio de lado, eu gostaria de perguntar se vocês fizeram algum podcast sobre smartphones. Acharia interessante abordar um assunto no qual muitas pessoas têm opiniões diferentes referente ao iOS, Android e tal. iOS, velho. iOS. iOS. Você quer programar e ganhar dinheiro? iOS. Você quer programar e deixar as pessoas felizes? Android. Fim de papo. Acabou o cast. Obrigado pela atenção. Falou e abraço. Abraço, Cláudio. Olha, a ideia não é mal, não. Aqui na staff, por exemplo, tem o Panda, que usa iOS. O restante usa Android. Tem alguns que já usaram outros também sistemas, né? Uma ideia interessante. Tem que ver se o pessoal se interessa. O BlackBerry. Eu já usei meu Symbian também. É muito tempo. Caraca, isso mesmo. Meu pai tinha um. Olha, então. Mas assim, tem de tudo. O pessoal já usou também o Windows também, né? Verdade. Ah, sim. Sabia que tem mais Windows Phone no Brasil do que os outros? Interessante isso. Muito obrigado, Cláudio. Continue mandando esses e-mails. Continue escutando nossos podcasts. Pois é. Valeu, então, Cláudio. Próximo e-mail do Kleber Yamasato. E aí, pessoal do PXP, tudo bem? Eu sou o Kleber, tenho 24 anos, empresário e sou de São José do Rio Preto. Olha isso, aí deu até a ficha do carteirada. Recentemente escutei o podcast especial de 3 anos do PXP e puta que pariu, mano, foi muito legal e emocionante. Os depoimentos do membro do cast e alguma curiosidade sobre cada um realmente... Peraí, tinha curiosidade minha? Talvez, não sei. Como assim, velho? Devo confessar que no depoimento da Adri, o maldito ninja cortador de cebola apareceu no meu lado. Gosto muito do trabalho de vocês e acompanho já faz um tempo, apesar de não mandar os feedbacks, mas vou me esforçar para melhorar isso. Beijos e abraços para toda a staff e continue com esse ótimo trabalho. E PS, teve um caixa de entrada que a Drif perguntou qual era a tara do Bira, por querer saber o nome, idade, profissão, etc. Olha aí, Otis. Olha aí. Isso é bom para, além de vocês terem uma ideia do público, e se caso vocês forem fazer alguma publicidade, esses dados são importantes para o anunciante, para saber se o público-alvo deles são ouvintes do PXP. Netflix, me patrocina! Então é justificável, né, todo esse pedido, né, de nome, idade. Ah, mas é sempre bom você saber qual é o público-alvo. Assim, não é que é uma tara, é que é mais dados. Dados são importantes, cara. O Google vende dados. Pois é. E tá aí a empresa que ela é. Pois é, exatamente, né? Mas muito obrigado, senhor Kleb Yamasato. Valeu por você mesmo. E por esclarecer a Dri. É bom que ela esteja escutando isso. Ah. Então vamos lá. Nosso próximo e-mail é do Luiz Henrique Faria. Olá, galera do Projeto X. Me chamo Luiz Henrique, tenho 20 anos e essa é a primeira vez que envio e-mail a vocês. E já começou bem, só faltou a cidade. Primeiramente, meus parabéns pelos 3 anos e tomara que sejam os primeiros de muitos outros anos ainda por vir. Gostei bastante bastante do tema do cast hoje. Castlevania é um jogo clássico que, infelizmente, atualmente tá em uma época trevosa de jogos ruins. Caraca, olha aí, tá vendo? O outro falou que ele gosta da saga nova e esse daqui já falou que não gosta. Mas brincadeira, a parte realmente é uma franquia que todos os amantes de jogos devem jogar. Apenas uma recomendação de um tema. E tá um podcast dos quadrinhos de Sandman, o Neo Game. Caraca, esse cast, velho, eu tenho as edições definitivas, eu tenho todos os Sandman apresenta, eu tô louco pra gravar isso. Mas caraca, é tanto conteúdo que é um mind blow, tá ligado? Esse vai dar trabalho, hein, cara? Esse dá trabalho, velho. Muitos volumes e volumes são gigantes. Nossa, tipo, e as histórias são, tipo, tem histórias simples e tem histórias complexas que se ligam. Nossa, tipo, foda. Eu acho que um cast de Neil Gaiman seria mais... Porque tem os livros americanos, que é um livro muito bom, tem aquele Stardust, que eu também já li. Eu li tudo nos Estados Unidos, esses nomes. A ideia é válida. É válida. Vamos pensar nisso. Vamos pensar no seu caso. Mas, enfim, adoro os programas de vocês, acompanho da semana e continue assim. Quanto ao chute do tema dessa semana, eu não consegui pensar em nada, mas eu passo dessa vez. Um abraço para todos do Projeto X. Obrigado, senhor Luiz Henrique, e continue mandando seus e-mails. Pois é, valeu. O próximo e-mail do Davi Soneca. Olha o nome do cara. Davi Soneca. Fala, galera do Projeto X. Pra começar, tenho que dizer que vocês são foda. Aê! Aê! São foda, tá? Poderia ser... São foda. Não são fodas. Tá estranho, tudo bem. É uma só, não é no plural. Bom, agora que retomei o controle e posso voltar a ser um rapaz polido, o trabalho de vocês é muito legal. Faz cerca de um ano que acompanho o trabalho de vocês e esse é meu segundo e-mail. Admito não ser muito pontual. Às vezes fico um bom tempo sem ouvir, mas depois ouço vários seguidos. Por isso não sou de mandar e-mails comentando. Mas dessa vez me sinto na obrigação de agradecer a vocês. No meu primeiro e-mail pedi um podcast sobre Castlevania e agora ouvi esse podcast sensacional. Concordo com muito do que já foi dito. Meu jogo favorito é o Symphony of the Night e como não podia deixar de ser, já perdi as contas das vezes que joguei e sempre é uma experiência incrível. Também gosto do Curse of Darkness, que pra mim é o melhor em 3D. E o Sinfonia da Delícia, já jogou? Já é isso, e a Sinfonia da Delícia não jogou. Olha aí, não faço ideia do que seja isso. Joguei o reboot e inicialmente fiquei muito contente com o que foi feito em Lord of Shadows. Aí, mais um que gostou. A jogabilidade, apesar de não ser perfeita, é boa e a narrativa é agradável. Já no segundo, foi só decepção. Eu já até estava aceitando razoavelmente bem, tirando stealth, mas o final depois da luta foi tão desanimador que deu um golpe final na minha empolgação. Espero sinceramente que novos jogos sejam lançados e que façam jus ao legado de Castlevania. Bom, sei que o e-mail já está longo, mas preciso dizer que o podcast sobre Final Fantasy também está incrível. Meus conhecimentos sobre a série eram limitados ao Final Fantasy VII, o Dirge of Cerberus, Final Fantasy X e o Final Fantasy XII. Mas depois de ouvir o cast, vou atrás dos outros jogos, pois fiquei muito interessado em conhecer melhor a série. Por último, mas não menos importante, ao recomendar o Projeto X a um grupo de amigos, descobri que uma amiga já escuta o podcast, mas nunca manda e-mail por preguiça. Oh, que coisa, né? Que triste. Então, se puderem mandar um recado a ela, digam. Olha aí, mensagem do Davi Soneca pra você, ó. Quinha, deixa de ser preguiçosa e manda e-mail. Ouviu, Quinha? Mande e-mail para nós. Por favor, faça isso, então. Um forte abraço a todos vocês, Davi Soneca Kino. Valeu por todos os e-mails. Faltou idade e cidade, mas muito obrigado, Davi. Mas valeu por seu e-mail. É Davi ou David? Não sei, não sei. Olha aí. O nosso próximo e-mail é do Henrique César Santos Lima. Sem idade, sem cidade. Bom, nunca fui muito fã de Castlevania. Os que tentei jogar, os três primeiros e o Symphony of the Night, não terminei nenhum. Muito provavelmente por falta de habilidade. Mas enfim, esse é meu primeiro e-mail para um podcast. Eu fico feliz que seja de vocês que conheci tão pouco tempo, 3 dias. Eu estou fazendo maratona. O meu palpite é a tropa do Sinestro. Que beleza. É, tá certo, né? Tá praticamente certo. O que vale é a intenção. O próximo e-mail é do Ítalo Lee Heartbeat. 15 anos, Buritirama, Bahia. Rei PXP, minha primeira vez comentando. Tomara que o Tenshi leia isso. E Tenshi? Caraca, meu ídolo. Eu ganhei um fã. Nossa senhora, eu não participo de cast. Há quantos casts? Ele tá um tempo já parado. Quando eu voltei pro Brasil, acho que tem o quê? 3 semanas já. Ainda tô organizando minha vida. Faculdade, né? Enfrentar depressão no Brasil agora. A internet merda. R$21 o quilo do pimentão amarelo. O dólar é 3,60 e por aí. Não, o dólar vai chegar a R$4 fácil, mas puta tipo... vida. Tá bom, pelo menos eu tenho. Se você descobriu que tem um fã. Olha aí. O Ítalo. De 15 anos. Coitado. Aí ele continua falando assim, ó. Joguei muito pouco Castlevania, lembro de jogar na casa dos meus primos, acho que tinham 5 anos. Ah, cara, normal, vai. E sobre o próximo podcast, ele chuta Zelda. Errou! Não é. Errou, cara, não foi dessa vez. Bom, mas valeu pelo teu e-mail. O Ítalo Lee Harpit. Então vamos lá, nosso próximo e-mail é do André. Sem idade, sem cidade. E só André. Sem nickname, só André. É muito foda ouvir um pessoal que nem conheço pessoalmente abordando assuntos tão interessantes toda semana. E mesmo quando não é, é abordado de uma forma muito divertida zoeira que me faz querer ouvir só para ver como vai ser a zoeira. E de pessoas que têm opiniões e gostos muito parecidos com o meu. É realmente como o Cabeça falou, você tem um sentimento de amizade sem nem mesmo conhecer as pessoas. Torna você mais próximo, né? O podcast é algo interessante, você se sente amigo das pessoas que você escuta. Verdade. E perigoso ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu tirei do Projeto X foi a leitura de quadrinhos. Eu nunca tinha lido, mas tinha a ideia de que era algo um pouco chato e sem trama. Tiro isso dos desenhos que assisti, Liga da Justiça, Super Shock, Hulk e outros. O Hulk é chato pra caramba. Coitado. Mas não me vejo comprando HQs e lendo as histórias deles. Na minha opinião, a trama não é tão profunda assim. Ah, depende do que você lê. Indicação, ó, indicação muito boa, Sandman. Opa, isso aí é acima da qualidade normal, cara. É acima de qualquer coisa, velho. Ó, Sandman, eu diria que quase todos os quadrinhos que a gente já comentou aqui no Projeto X Podcast valem a leitura. Valem sim. Inclusive as Graphic MSP. Ah, essas valem muito a leitura. Elas são muito boas, cara. É produto nacional, a gente tem que valorizar mais isso. Uhum. Então vamos lá. E apesar de não gostar do Superman, eu também não gosto muito do Superman. Eu também não gosto muito dele. Acho o cara tão chato quanto o Hulk, mas não tanto assim. Achei muito massa a trama do Red Sun, que é muito bom, tá vendo? É ótimo, entre a Foice e o Martelo. Muito legal. É, a Foice e o Martelo, muito boa, cara. Que conheci por aqui. Tenho vontade de ler, mas no momento vou ficar só na Marvel mesmo. Marvel maior do que DC. Aí começou. Isso é com cabeça. Aí é contestável. Isso aí é com cabeça. Eu só gosto mais da DC porque eu gosto da linha Vértigo. Porque eu sou apaixonado por Sandman e Fábulas. Tudo bem. Só por causa disso. Principalmente no universo cinematográfico. Ainda não li DC, mas tenho a impressão de que os personagens são overpowered demais. Na verdade, eu acho que os personagens da Marvel são mais overpowered do que os personagens da DC. Depende. Se pega, por exemplo, a Liga contra os Vingadores, a Liga dá um pau nos Vingadores. Sim, mas como é da Marvel, eles iam ressuscitar de algum jeito. É, mas pega alguns outros heróis, eles batem em alguns da DC facilmente. Exatamente. Outra coisa são assuntos que eu acho massa, mas por motivos de tempo não consigo me aprofundar tanto, que é o caso do Silmarillion. Caraca, Silmarillion é tão bom, velho. Muito melhor que o Hobbit. Comecei a ler quando era mais novo e parei por achar o começo bem cansativo. É, como se estivesse lendo o início da Bíblia. Aí fui deixar de lado e até hoje nunca voltei para terminar. Mas, por causa do cast Terra-média da Zoeira, que foi um excelente cast que eu deveria ter participado, fico com muita vontade de retornar à leitura. Vou voltar assim que acabar a Dança dos Dragões. Olha aí. A Dança dos Dragões não é do... É do Martin. É, isso mesmo. Não é? Cadê? George R. R. Martin. Porque tá tudo em inglês meus livros, velho. Tá bom, mano. Tá foda. Mas muito obrigado, André, com acento não é só André, por enviar o seu e-mail para o Projeto X. Idade e cidade da próxima vez, jovem. O próximo e-mail é do Caio Maiocchi. Ei, PXP, volto por meio deste a comentar no PXP. Volto por meio deste. Carta formal, é assim mesmo. Né? Iniciou carta formal, espaço, assinatura no final. Sim, só comento e escuto os casts de games. Sorry, tá? Mas com tantos podcasts espalhados, se for escutar tudo de todos, vou morrer de fome, pobre e surdo. Ah, normal, cara, normal. Tem problema não, cara. Quando era menor, jogava sem nem ligar para a história. Afinal, que criança que queria saber sobre de onde veio e pra onde vai? O rolê era chicotada na caveira. Na caveira, isso mesmo. O que eu mais gosto, mas foi só porque eu joguei mais, é o Castlevania Symphony of the Night. Olha, o favorito de todo mundo. De todo mundo, velho. Tinha no meu queimado o PS1 e tem no PSX. O melhor era as inúmeras rotas, armas e a trilha sonora. Mas nunca fiz 200%. Dá pra fazer 200% no jogo? Meu Deus do céu. Dá. E depois que o Castlevania... Eu acho. É, depois eu não joguei, lembra? Puxa vida. Depois que o castelo vira. Aí não sei por que não continuei a jogar. Só isso. Abraço a todos e até o próximo PXP de Games. Obrigado, Caio Maiotti, sem idade, sem cidade. Não sei quando será o próximo de Games, né? Mas fique na espera. É verdade. Esse daí depende do Fer, né? Ele é responsável por essa Não, parte. Depende da galera que é fã de games, né? Por mim não depende. Eu não jogo mais games, né? Mas depende do resto. É a idade, né? Hoje em dia você é um homem mais rebuscado. Parei de jogar no PS1 pra ver, eu tô velho pra caramba. Enfim, mas valeu, Caio Maiotti, por seu meio. Muito obrigado. Nosso último e-mail. Ah! Finalmente! É do Ricardo Andrade Santos. Que nome? Ricardo Andrade Santos. Idade: 31. Cidade: São José dos Campos, São Paulo. Caraca, eu tenho um monte de amigo lá, velho. Então, muito obrigado. Ele já começou muito bem porque ele botou o negócio certinho. Vai pras estatísticas, Netflix, vamos conversar. Sabe como é? Olá a todos. Ótimo podcast. Vocês escrevem muito bem a franquia Castlevania. Gostava muito dos jogos, mas confesso que só joguei os jogos que saíram pro Super Nintendo. Ele é do nosso time, CG. Olha aí. Eu só joguei um também. Também só joguei um. Depois disso, não acompanhei mais a franquia, com exceção do Lord of Shadows, que joguei. Muito triste uma franquia com potencial ter se perdido. É, mas, é, tipo, como é o nome do criador? Esqueci agora. Ah, eu não sei. Ele até iniciou um projeto no Kickstarter chamado Bloodstained, que o que acontece? Ele queria fazer, mas a publisher, não sei se é a Capcom ou se é a Bandai, eu não lembro qual foi, falou que ninguém mais queria jogar esse tipo de jogo, aí sei lá o quê. Eu só sei que ele conseguiu, sei lá, eu acho que foi 8, 6 milhões, um negócio assim, pra fazer o jogo. Olha aí. E ele vai fazer outro sucessor espiritual do Castlevania. Acho que até comentaram no cast. Uhum, deve ser falado. Igual o Mighty No. 9, né? Que é o Iwata lá que vai fazer. Tem a teoria que a fonte de inspiração para as histórias de Castlevania tem sido os filmes de terror da Hammer. Caraca, sério? Você acha que é isso? Eu sei o que ele tá falando. Que fizeram muito sucesso nos anos 70 e começo dos anos 80. Eu sei disso porque eu tenho os VHS. Meu Deus. E como o jogo é de 86, pode ter rolado a inspiração. Eu acho que sim, mas eu acho que rolou mais a inspiração mesmo foi do criador, cara. Que eu não consigo lembrar o nome agora. Tá na ponta da língua, eu odeio isso. O chicote como arma principal vem do primeiro filme do Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Filmaço. Que filme maravilhoso. Que fez sucesso quando lançado e é de 81. Que, se você está afirmando isso, eu concordo com você. Mas se você estiver pensando, eu não sei. Bem, é só isso. O próximo podcast vai ser sobre Insira os Gritos e Cérebros do Cabeça aqui. Lanterna Verde, A Guerra dos Anéis. Olha aí. Vou botar os gritos dele. A gente bota na... Ah, meu Deus. Espero ter acertado e matado Drácula de vez. Até a próxima. Muito obrigado, Ricardo de Andrade Santos, pelo seu e-mail. Continue mandando e-mails maravilhosos como esse. E acertou em cheio. Tá certo. E acertou. Tá certinho. Parabéns. Mas valeu pelo teu e-mail. Muito obrigado. Não esqueça de comentar antes de tudo, por favor. Sim. Aqueles que não gostam de mandar e-mail, comentários também servem como e-mails. Mandar abraços também para as pessoas que já comentaram o podcast e a playlist também. O Antônio Pereira, pro Rafael Daira, pro Rui, pro Vinanki. Obrigado por todos os comentários. Obrigado, yay! E aí, vamos fechar o nosso caixa de entrada falando das dicas. As dicas da semana passada, né, desse podcast de Guerra dos Anéis, o Sinestro Corps War, que você ouviu, né? As dicas foram Amarelo, Tropa e 2007. Amarelo representa a tropa do Sinestro, que é amarelo, né? E é tropa porque é guerra entre tropas também. Que são tropas, né? E 2007 o ano de lançamento? 2007, exatamente. Tá, saiu essa história. Muito legal, são muito gênio. Boa. E leia essa história pra você depois ler A Noite Mais Densa também. É, A Noite Mais Densa. Eu li A Noite Mais Densa sem ter lido isso. Então, eu deveria ter lido antes. Eu não tinha ninguém pra me guiar, eu era novo, ingênuo. Olha, coitado. E vamos para as dicas da próxima semana. As dicas da próxima semana são vacina, passeio e ração. Tá fácil. Tá dado. Tá dado. É um tema que muita gente gosta. Eu já adianto isso. Todo mundo gosta. Quem não gosta é uma pessoa ruim, eu digo logo. Pois é, uma pessoa triste de coração. Exatamente, pessoa má, malegna. Olha aí. Mas então, valeu, galera, por ter mandado todos os e-mails, comentários. Então, continua seguindo a gente no Facebook, no Twitter, nas nossas redes sociais. Comentem nos podcasts, mandem e-mails. Exatamente. É, fechamos então esse caixa de entrada. Valeu, galera, e fui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Até. Então, para iniciar aqui, aqui é o Lanterna Rhodes e aqui... Ah, peraí. Tem outra parada aqui, cara. Caramba, vai pros erros. Calma aí. Com certeza. É que eu não quero, tipo, empelotar a parada aqui, deixa eu ver. Segura esse preparo. Não é nessa. Ah, cara. Batman ficaria triste com você. É, então. Peraí, deixa eu repetir só para os encargos de consciência aqui. Aqui jaziam, com grandes poderes vem um grande inútil. Aê! Aê! E viremos então aqui para a zona de spoiler. Não vai ter três porque eu pensei, verde não tem som. A cor não tem som. Sei lá, três julgamentos. A toca de três hinos do Palmeiras. Não. Três juramentos. E, então é isso aí, moçada. Ao final do juramento dos Lanterna Verdes, a gente inicia aqui a zona de spoiler, né? Boa, seja. Okay. Eu gostei do raciocínio do Rods. A do Palmeiras não vou pôr, não. Não, é. Então... olha o cara aí. Pô, Farmeira, né, mano? Farmeira, eu nem falei porra. Disso, que eu gosto bastante do Lanterna Verde por causa do Palmeiras, né? Mas deixa pra lá.